Então, vamos começar a gravação aí, Rafael. A gente vai gravar hoje com o pessoal do Não Ovo. Vai ser bem maneiro. Deixa eu ver o que a gente tem para fazer aqui. Tem que falar do Apoia-se, tem que falar das camisetas, a gente tem que dar dica de podcast também. Ah, tem um spot para fazer o Promobit. Porra, que massa. O que que é? Promobit é um site e também um aplicativo de ofertas e promoções na internet. Sabe quando você vai fazer uma compra na internet e tem aquele campo para o cupom de desconto e você pensa, putz, deve existir um cupom de desconto e eu não tenho? Esses cupons estão lá no Promobit. Ah, sei. E chama Promobit? O nome é esse mesmo? Promobit, isso mesmo. Essa é a maior comunidade sobre o assunto na internet brasileira. São 200 mil usuários cadastrados e eles colocam mais de 150 ofertas por dia. São os próprios usuários que colocam as ofertas lá, entendeu? O Promobit só valida, ele não realiza a venda, ele só valida as ofertas e verifica a confiabilidade da loja e aí disponibiliza a promoção para todo mundo. Entendi. Mas às vezes fica palha, né, esses negócios, porque os caras põem todas as promoções, aí tem um monte de promoção furada, um monte de promoção que não vale a pena. Na verdade, não, porque tem uma opção de categorias que existe tanto no aplicativo quanto no site, onde você escolhe as categorias onde você vai procurar. Então, se você quer procurar smartphone, ou se você quer procurar eletrônicos ou games, você escolhe lá a sua categoria e você procura só onde você quer. Além disso, tem todo esse processo de curadoria que eu falei, onde a equipe do Promobit verifica se a loja é confiável, se a promoção está válida mesmo. Então você acaba conseguindo garantir que só vê coisas legais que tem a ver com o que você está procurando. O Promobit não é um comparador de preço. Ele só mostra as promoções ativas daquele produto ou daquela loja naquele momento. Saquei, mas sabe o que que eu fico puto com esses sites? Quando você entra e aí você começa a receber uma enxurrada de promoção de coisas que lhe interessam, de corte de cabelo, sei lá. Isso acaba não rolando no Promobit porque você tem uma das funções lá no site, no aplicativo, que é a lista de desejos. Você adiciona a palavra-chave sobre aquelas coisas que você está procurando. E aí você consegue ser notificado, mesmo que não exista uma promoção agora a respeito daquele assunto, você é notificado sempre que algum daqueles produtos que tem aquela palavra-chave entram em promoção. Entendi. E você olhou o site deles? Tem alguma promoção bacana, recente? Cara, recentemente teve uma promoção do Samsung S7 por R$ 1.600, do PlayStation 4 por R$ 1.200, mais barato que o Samsung S7, um iPhone 7 32 GB por R$ 2.300. Caraca. Sempre tem bastante promoção legal. Porra, animal. Na Black Friday, eles vão ter um sorteio especial. Então, você se cadastra lá. A gente vai ter um link personalizado do Google Cash, que é assim, promobit.com.br/p/promobit/GugaCash. Esse é o link. É só você clicar lá, você se cadastra para o sorteio, e aí você pode ganhar um desses três prêmios. PlayStation 4 Pro, iPhone 7 e Galaxy S8. A gente vai colocar os links todos no post, porque é foda você ouvir link em áudio, né? Não importa o aplicativo que você utilize para ouvir o programa, você vai lá na descrição do programa, lá tem todos os links, mas o link é esse, promobit.com.br/p/promobit/GugaCash, você entra lá e você se cadastra para uma dessas promoções. É, cara, pareceu massa. Bora gravar essa parada aí. Cara, eu vou mandar isso aqui para eles, porque eu acabei explicando tudo para você, né? É, e aí a gente termina aqui e pode gravar com o pessoal do Novo? É, tá pronto. Vamos gravar a parte do Novo aí. Putz, genial. Convence os caras lá. Tá bom, então vai lá. Você faz o Cid Moreira aí? A origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: Cash começando! À minha direita, ele, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian? Na minha frente, Igor Seco. Duda, meu povo! E à minha esquerda, ele, Luigi Rister. Olá, fiéis buguísticos! Tudo bem com vocês? E remotamente nós temos Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? E Guga! Cara, que honra que é a abertura desse programa. Cara, demais, né? Olha, dá uma se emoção. Se ensaiado, não saia tão bom assim. Se eu pudesse, eu colocava num pôster e virava na parede. Cara, eu devo dizer que eu tô realizando um sonho que eu jamais imaginei que eu faria um podcast com o Google. Pois é, o Gugu Liberato me ligou e falou que era um sonho seu, e aí a gente tá aqui. Ah, então só falta o curso do Microlins agora. Então, a gente tá aqui com essa galera, com o pessoal do Não Ovo, como vocês já repararam, que depois vocês vão explicar porque que tem um monte de podcast que até hoje eu não entendi. E certo. A gente vai contar aqui a história do Não Ovo, é isso? Essa vai ser a história de hoje? Pode ser assim? Pode ser. Vai ser assim. Eu falei pro Luigi aqui previamente que vocês vão ser o meu Gilberto Barros. Vocês, vão... vocês podem ficar aqui só contando vantagem e eu vou ficar aqui batendo palma. Tá bom. Pode ser, pode ser. Que honra ser comparado a Gilberto Barros. Cara, não. Não é pra isso. Pra um gordo como você é fácil, né, mano? Você é o meu Gilberto Barros. Mas antes a gente vai falar do nosso querido Apoia-se. Você sabe que se você for um assinante do GugaCast, se você pagar de 5 a 14 reais, você ganha um obrigado do Rafael aqui. Obrigado. E um obrigado da galera do Não Salva. Fala obrigado aí, galera. Aê, obrigado. É, obrigado. Valeu. Pô, esse foi especial, hein? Esse vai ficar bonito no nosso banco de obrigados. Se você paga 15 pratas, você vai se tornar um assinante Super VIP, Mega VIP, Ultra VIP, Uber VIP, Prime, Certified Organic, Preferred Partner, Platinum, Gold Platinum, Double Platinum, Black, comidas em dobro e acesso ao nosso grupo secreto no Facebook. Hey. Que música em inglês é essa que eu não conheço? Should I stay? Should I go? That's God. O grupo secreto no Facebook tem conteúdo extra exclusivo todo dia. Tem mini GugaCast todo dia. Vocês sabiam disso? Não, isso aí é, pra mim é o plano mais impossível da história, ter um podcast todo santo dia. Pequeno podcast. É um pequeno podcast. Pode ser pequeno, mas é todo dia. Todo dia. Todo dia tem. Além de ter um mini GugaCast todo dia lá, um conteúdo extra exclusivo todo dia, a gente tem episódio exclusivo, comentário exclusivo, like exclusivo, coraçãozinho exclusivo, quando você muda lá pro coraçãozinho. Eu já falei que tem episódio exclusivo todo dia? Tem. É isso. Todo dia? Todo dia. Todo dia útil, né? Tem, a gente tá uma torcida na regra, mas é isso, todo dia útil. Mas se for Natal, no Natal não vai ter, né? No Natal não vai ter, cara. Não vou fazer no Natal, não. Isso, oh, pela regra do serviço público, no Natal pode ter meio podcast. Uhum. Tá. Dia 24. Até meio-dia sai. Isso. Meio mini podcast. Ótimo. E quarta-feira de cinzas tem. Quarta-feira de cinzas. Seu dia comer carne e gravar podcast. Ah, tá. E todo dia, então é todo dia, né, cara? A gente podia fazer uma live da apuração das escolas de samba no quarta-feira de cinza. Nossa, é meu sonho. Isso foi, cara. Mas então, eu vou aproveitar até pra dar um recado. Depois, a nossa temporada vai acabar no dia 19 de dezembro. Vai ser o último episódio da temporada, season finale do GugaCast. Vai ser o nosso especial de Natal. Depois, a gente só volta em março. Só depois do carnaval. Porque é assim que a vida é, né? Ela acaba no Natal e volta depois do carnaval. É justo. Justo. Então, mas no grupo exclusivo vai continuar tendo conteúdo exclusivo todo dia. Cara, isso é demais, mano. Pois é. Então, se você... Já, inclusive, dando a dica pra vocês quatro aqui, se vocês não quiserem ficar sem GugaCast ao longo de 3 meses na sua vida, você precisa assinar o grupo. Aliás, eu sou um assinante do Não Ovo. Olha, padrinho. Cara. Eu sou... Faz isso com você, não. Eu sou um padrinho do Não Ovo. E eu queria, inclusive, aqui no ar, exigir minha colocação lá no grupo secreto, que eu não entrei ainda. Opa! Tá funcionando a firma, hein? Olha só. De vez em pouco, rolê. Vai entrar já como administradora. Olha aí. Outro jabá antes da gente ir pro jogo. A gente tem as nossas camisetas. As camisetas GugaCast. Você vai em mitoucamisetas.com.br/GugaCast. E tem lá os nomes do capeta. Tem um monte de camiseta com o número do capeta. Tem a camiseta do Bozo Gonzaguinha. Tem a camiseta do Ar de Rainha Jeque de Malandra. Das capivaras. É muito maneiro, vai lá e compra um monte de camiseta. E agora da Black Friday, quando chegar no período da Black Friday, dia 24, vai ter um monte de desconto. Fica ligado. Quando chegar mais perto, a gente fala mais. Boa. Boa. Beleza. Mas não espera, não. Compra a camiseta agora e aí depois você compra outra com desconto. Beleza? Porque eu preciso ter dinheiro pra gastar na Black Friday. É isso. Isso aí. Olha só, eu sempre indico aqui um podcast, já indiquei Rebobinando uma vez. E aí eu queria contar essa história pra vocês. Pra gente, a vida faz todo sentido, assim, eu sou o Guga, eu trabalho em certo lugar, eu participava lá do Braincast, eu já fiz uns nerdcasts, e aí eu resolvi fazer o meu próprio podcast, GugaCast. Assim que a história é contada pra mim, mas tem gente que simplesmente caiu de paraquedas aqui. Nunca ouviu o Nerdcast, ou então já tinha me ouvido lá, mas não sabia que existia o Braincast. Normal isso. E no Não Ovo acontece isso também. Eu conheci o Não Ovo pelo Rebobinando. Olha só, cara. Caramba. Pois é, eu ouvi primeiro o Rebobinando, porque ele apareceu em algum momento como uma recomendação pra mim, e foi aí que, cara, eu nem me tocava, cara, tinha um podcast do Não Salva, eu simplesmente não sabia. Olha aí. Então eu queria que vocês explicassem como funciona essa quantidade de podcasts que vocês têm e qual é a regra? Cara, a regra é dedo no cu e gritaria. Não necessariamente nessa ordem. Não, nessa ou hora. Exatamente nessa ordem. Dá pra gritar e fia aí? Tá. Dá. Aí eu gritaria antes do dedo no cu. Exatamente. É, na verdade é o seguinte: tem o Não Salvo, que é o nosso site, né? Uhum. Que é a menina dos olhos, é o carro-chefe de todo o conglomerado Não Salvo, que a gente tem coisas pra caramba em vários outros lugares aí. Uhum. E eu já fiz participações em vários outros podcasts, no Nerdcast, no Mata no Robô Gigante, já fiz participação em um monte de podcast. No GugaCast? No GugaCast nunca tinha feito, estou fazendo agora. E aí eu contava algumas histórias e a galera falou, pô, Cid, você é meio que um Forrest Gump brasileiro, né? Conta história pra cacete. Você podia ter um podcast só seu. E parar de encher o saco no podcast dos outros. Exato. Exatamente. Cria logo o seu e para, né? Exatamente. Eu entendi, mas peraí. Antes de você continuar a história do Não Ovo, você vai contar depois do jogo, eu quero saber os podcasts que tem disponíveis. Ah! Entendeu? Essa era a palavra. Era isso que eu tava perguntando. Qual é a regra dos podcasts? Ah, tá. Eu sei que tem o Rebobinando. Isso. Tem o Rebobinando, tem o Bicuda, tem o Se Eu Fosse Você e o Não Ovo. É, o Rebobinando é um lance mais cultura pop, mais uma pegada dessa, que é o Luigi, que é o host, né? No Bicuda tem uma relação mais com esporte. Uhum. Então é futebol, às vezes a gente fala de um tema mais, de um esporte mais específico e tal, então é uma cultura mais de esporte. Tem o Igor aqui, que também costuma ser host lá no Bicuda, ele e o Fred. E o Se Eu Fosse Você é a gente respondendo, se colocando no lugar de não ouvintes. Então eles têm uma história, a gente se coloca no lugar dele e fala o que a gente faria no lugar dele. E aí quem toca aí é o Brian, mais como host. Então a gente, cada um meio que tem um podcast paralelo e todo mundo junto dentro do Não Ovo. Ah, eu achei que o Se Eu Fosse Você era uma homenagem à Glória Pires e ao Tony Ramos. É, o ano inteiro falando sobre esse filme. Sobre esse filme, analisando por todos os ângulos. Imagina. Só do caso da Philly Boy, a gente ficava 3 meses falando. A temporada toda. Se um dia eu for falar sobre esse filme, eu quero participar. Tá, não, agora eu entendi. Eu entendi a regra dos podcasts, tá claro pra mim. Então são 4. Então essas são as minhas indicações de podcast dessa semana. Opa, isso. Opa. Olha aí. Agora o Rebobinando é o primeiro podcast a ter sido indicado 2 vezes no GugaCast, olha. Ele é um bicampeão. Olha só, bicampeão, que honra. Ouçam Rebobinando. É, Rebobinando, Bicuda, Se Eu Fosse Você e o carro-chefe aí, que é o Não Ovo. Saquei. Então essas são as minhas indicações. Agora no Não Ovo, ele tem uns formatos diferentes também, né? Tem um que é de análise musical. Isso que me deixou confuso na minha timeline de podcast, entendeu? Mas a gente tá aqui pra confundir mesmo. Então parabéns, você conseguiu. Posso pra ajudar... Era o Telecurso 2000 cast. Exatamente. O Chorão que sempre falava, né? Eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. É, olha aí, boa aí. A gente segue aí a filosofia... Nossa, filosofia do Chorão. Exatamente. Então, o ovo, ele é confuso mesmo, mas a pegada é essa. Porque é meio que uma anarquia de conversa de bar ali, a gente fala sobre qualquer coisa, qualquer assunto, e é meio que uma maluquice. Eu acho que a galera começou a gostar do Não Ovo justamente por isso, né? Mas tem os formatos, né? O Não Ovo tradicional, ele é toda quinta-feira, que é o programa ali de mais ou menos uma hora, né? 60 minutos, onde a gente fala de temas aí livres, toda semana um tema diferente e tal. E na sexta-feira a gente costuma fazer o que a gente chama de Não Ovo Bônus. Exato. Que aí são formatos diferentes, onde a gente pode analisar músicas, falar de notícias, ler e-mails da galera e tal. É, a gente tem até o que eu mais gosto desse bônus é o Teoria Não Ovo. Sim. Que parece que a gente usou drogas e tá fazendo um podcast. Parece isso. É meio teorizando se o Brasil entrasse numa guerra. E aí a gente entra nessa vibe como se... O que que iria acontecer, entendeu? Como é que seria? E aí entra nessa pegada. Inclusive tem o Cyber Teoria. Que aí é a loucura do futurista. Que aí é a loucura da loucura. É a gente teorizando só como se a gente estivesse no futuro. É, a gente costuma falar que o Teoria Não Ovo, ele serve pra gente teorizar a respeito de problemas que existem, e o Cyber Teoria, ele encontra soluções para problemas que ainda não foram inventados. Cara, tem que ter a cabeça muito aberta. Mas faz um tempo que não rola esse, né? Cara, esse faz um tempinho. A gente fez um Teoria Não Ovo agora, discutindo se anões realmente existem. A gente tem uma dúvida se realmente existem. Mas esse foi o Cyber Teoria ou foi o Teoria? Foi uma teoria normal, porque é uma dúvida que existe já, né? Sim, claro. O que não existem são os anões, no caso. Exato, a gente chegou à conclusão que, na verdade, anões nada mais é do que crianças fantasiadas, né, maquiadas de adultos pra poderem fazer o trabalho infantil, que exatamente. É isso que importa. E por isso que na China não tem anão, porque lá a criança pode trabalhar sem problema nenhum. Que merda, cara. A gente tá destruído pro GugaCast. A gente tá Gilberto barrizando. Foi Gilberto barrizando. É isso aí. Já tô com tochas lá no grupo do GugaCast. Que absurdo. Teve uma hora do episódio de Gilberto Barros que ele fala assim: é, não, inclusive teve esse problema aí, né, dos gays, isso é bom, debate é isso aí. Não, ele fala assim, vocês, a galera tá escutando o podcast, sim, né, tinha uma produtora dele aqui do lado, uhum, e aí não... falou assim, inclusive esse negócio aí da cura gay, a produtora deu um berro aqui, não! E começou a fazer assim com a mão pra ele não falar. A produtora dele, ao longo de toda a conversa, ela fazia gestos ali, dizendo meio que uma maestra, não sei qual o feminino de maestro, mas ela ficava indicando o que dava e o que não dava. Nessa hora, ela parecia a Daiane dos Santos. Ela começou a dar duplo pinto escarpado pra ele parar de falar de cura gay. Ele emendou. Não, mas isso aí você já escuta depois. É. Vou deixar pra vocês. Excelente. Só pra deixar claro, o feminino de maestro é maestrino. Olha só. Não quis falar. Esses ignorantes do novo. Esses ignorantes não sabem falar e quer ter podcast. Eu sabia. Ah, claro. Acho que eu sabia. Eu só queria contribuir. Vamos pro jogo, então? Bora. O jogo é Detector de Mentiras. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. É muito fácil, cada um conta uma história, as outras pessoas na mesa têm que adivinhar se aquela história é mentira ou verdade. Certo. Vai ser muito difícil a gente saber isso, porque até hoje eu não sei se toda a vida do Cid não é uma grande mentira. E no final vai se revelar que ele tava trolando alguém. Cara, eu tenho muita história maluca, cara, é impressionante. E volta e meia eu lembro de uma que, sei lá, tava no arquivo morto do cérebro, assim. Aí eu lembro. Mas é isso, a gente vai contar uma história e aí vocês têm que adivinhar se é verdade ou mentira. Se a pessoa que contou a história conseguiu enganar todo mundo, ela ganha 2 pontos. Certo. E no final a gente vai entender como vai ser a contagem de pontos, porque muita gente, eu nem sei mais como tocar esse programa. Só vamos fazer. Quem quer começar? Rafael, você começa? Eu começo. Vai lá, fala aí. Vou começar com uma leve, não são histórias no nível do Cid, mas... Ah, tá tranquilo. Tá bom. É, enganei o governo da Coreia. Ah, não, verdade. É o seguinte, eu escolhi meu curso superior por acaso. Eu queria fazer um curso, mas eu não comentei com ninguém. Aí o Gustavo passou num lugar que estavam fazendo inscrição vestibular. Aí ele fez a minha matrícula, mas não foi no curso que eu queria. E aí ele me contou, olha, fiz sua inscrição aqui nesse curso. Falei, pô, mas era o outro que eu queria fazer. Ele, ah, agora já era. Agora eu já fiz pra esse. E aí eu fiz esse curso até o fim. Eu me formei nele. Eu fiz mestrado nessa área e eu trabalho nessa área. E eu ainda conheci minha esposa nesse curso. Olá, isso é verdade ou é mentira? Eu já quero votar já. Eu já quero votar porque eu passei por isso. Olha só. Eu fiz um curso que na hora de preencher o cadastro, eu não sabia o CEP, eu pedi pro meu pai preencher o CEP. Ele foi lá e mudou meu curso. Ou seja, eu sei que é possível, porque aconteceu comigo. Qual era o curso que você queria fazer? Eu ia fazer jornalismo, meu pai mudou pra ciência da computação. E você estudou? Você é muito parecido. E aí eu passei, fui procurar depois o meu nomezinho lá na lista, não achava, fiquei triste, não passei, né? E meu nome tava em outra lista, porque eu não sabia que eu tava fazendo outro curso. Mas enfim, então pra mim é verdade. Pra mim é verdade, tá vendo? É muito comum fazer aquilo que você não quer em primeiro momento, e depois você descobrir que dá pra você trabalhar, dá pra você viver fazendo aquilo que, entre aspas, você odeia, entendeu? É bem provável que seja verdade. Boa. Peraí que eu tenho que anotar esses scores aqui, peraí, rapidão. Tá. Faz uma planilha no Excel aí. Cid, tô fazendo. Cid falou que é verdade. Sim, é verdade! O Luiz falou que é verdade também. Beleza, continue. Agora sou o Igor. Vou falar. Eu acho que é mentira, cara. Porque assim, eu não acredito nem que é possível alguém fazer um curso superior. Aí você fazer um curso que você não gosta e se aprofundar num tema, é mentira, você tá inventando historinha aí. O Igor, ele parou na quarta série, por isso que ele acha impossível vocês estudarem. Não, eu não parei na quarta série, continuei diversas vezes na quarta série. Continuou. Ele fez 6 anos na quarta série. Ó, eu acho que é verdade. Acho que é verdade, especialmente porque o Rafael mencionou o Guga na história. Então ele não inventaria uma mentira que envolva uma pessoa presente no podcast. Olha, o Brian é analítico. Pois é, cara. Gostei. Então, na verdade, Brian, a genialidade tá nisso, que eu não lembro disso. Eu não lembro se eu fiz essa inscrição ou não. Então talvez seja mentira. E não lembro de ter feito errado ou não. E sei lá, eu não sei se é verdade ou mentira. Eu acho que é mentira, porque conhecendo o Rafael, eu nunca seria capaz de fazer isso. Eu ia ficar puto, ia fazer em outro lugar, ia fazer de novo. Sei lá, cara, não é uma coisa que você faça assim. Você é tudo certinho com suas coisas. Sei lá, eu acho que é mentira. E agora? Então, posso dar um veredito? Pode, vai lá. É verdade. É sério isso? Olha aí. Eu quero documentos que provem isso aí. É documento chamado diploma, que você nunca vai ter na sua vida. Precisa jogar na cara? A história é essa mesmo. É, o Gustavo foi lá e fez a inscrição por mim, na maior boa vontade, mas estava errado. Mas, sei lá, se existe até gigolô por acaso, por que, que você não pode fazer o curso errado? É verdade. Eu só queria deixar claro aqui que eu tenho um diploma, tá, do ProErd. Porque é na quarta série que você faz. Então eu tenho vários diplomas do ProErd. Que não adianta. Não tem nada, né? Aí é outra história, né? E o que você queria fazer, Rafael? Eu queria fazer economia. Puta é que pariu. Eu salvei você disso, então. É, você me salvou, é verdade. Eu salvei você de 4 anos de chatice e de ficar rico. Exato. Então, pra quê? Ninguém mais quer ficar rico, as pessoas só querem fazer podcast, cara. Bem melhor, sem estresse. Não precisa nem ter de sair da quarta série pra fazer podcast, cara. Pra que você precisa ficar rico? Você pode fazer 4 podcasts sem sair da quarta série. Exatamente. Que espaço maravilhoso. O placar tá assim, então. O Rafael fez 4 pontos, ele enganou 2 pessoas. E Cid, Luigi e Brian estão com 1 ponto, porque eles acertaram. Beleza? Yes. Okay. Posso contar? Vai lá. Tá, então, eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes, interior, chamada Sal do Itararé, interior do Paraná. A gente sabe, você fala todo o programa. Que orgulho. Ele não para de falar isso, realmente. E se isso fosse um jabá pra prefeitura de Sal do Itararé, você podia cobrar deles, porque tá funcionando. Não, eu quero a chave da cidade. O Luigi um dia vai ser prefeito de Salto Tarelli. Tá crescendo o número de habitantes da cidade agora, porque a galera vai passando por lá e fala: olha, a cidade do Luigi, vou morar aqui. O único cruzamento da cidade vai ter uma estátua dele. Vai. Vocês vão ver. E aí era muito comum lá ter esses abatedouros, esses frigoríficos ilegais, né? Não era aquela coisa bonita. Ah, que beleza. Todo mundo de roupinha branca. Tô vendo que vai ser uma história gostosa. Uma história boa. E aí, isso era tão comum que tinha um, inclusive, na frente da minha casa. Olha que dava pra ouvir o grito do boi. Dava pra ouvir. Então eu cresci ouvindo bois e porcos sendo mortos, né? Acontece. E os caras matavam na marretada. Que gostoso. Pendurava, segurava o bicho, dava uma marretada na cabeça do bicho tal. Você lembra que a gente não tá no ovo, né? Não, mas... Eu posso fazer a história. Tá bom. E aí tinha um amigo meu, que era da minha idade, que o pai dele era o cara que era um matador, né? O carrasco. Era o matador, né? Chamava ele só de matador. E ele tinha um costume que ele matava o boi, daí eles penduravam o boi pela pata pra o sangue escorrer, e aí ele deixava uma caneca pra recolher o sangue, e ele abria o boi, pegava o coração ainda quente, picava os pedaços e comia, e dava pra gente comer o coração do boi e beber o sangue, porque aquilo ia deixar a gente mais macho. Olha só. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Essa história é verdade ou é mentira? Puta que pariu, hein? Caramba. Cara, eu não sei se essa história é verdade ou mentira, mas podia entrar no Brazilian Horror Show. Assustadora. Eu comia ou não coração de boi quente e sangue quente? Vou deixar o pessoal, o Guga e o Rafa aí, que estão mais distantes, falarem primeiro. Rafael, vai lá, cara. Eu posso começar. Eu acho que é verdade. Porque sendo uma cidade de 3 mil habitantes, com vários frigoríficos ilegais, comer coração picado quente seria só um detalhe. Nossa. É verdade. Eu morei em Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto já tem um nível. E Ribeirão Preto nem é tão pequeno assim, né? Uma cidade grande do interior. E ele já tem um nível acima desse tipo de coisa, sabe? Ixi, não é com a marreta que mata. Era coração frio. Não, esse tipo de ligação com a natureza, digamos assim, já é um nível acima. Tem cavalo na rua, sabe? Então, eu acho que é verdade. Eu vou votar que é mentira. Porque se fosse verdade, o Luiz ia ser mais macho do que é. É verdade. Porque não funcionou direito, não. O último podcast lá, o RPJ, tava vestido de mulher. Então ele comeu um coração quente aí. E pra ser tão machão assim, nossa, como eu sou hétero, meu Deus. Não funcionou bem. Se então, é pra verdade, mim, é mentira. Não. É, pra mim é mentira. Pra mim é mentira também, porque eu acredito que o sangue do boi não cabe numa caneca. Ele falou que deixava o boi pendurado. Aí, detalhes, detalhes. Eu vou tirar a caneca depois tiver cheia, né? Mas enfim, é verdade. Eu acho que é mentira também, porque numa cidade pequena, conservadora, só os adultos teriam a liberdade pra tomar o sangue de um boi morto. As crianças não teriam direito a esse tipo de coisa. Esse tipo de maravilha. Esse quietute. Essa delícia. Bom, tudo nessa história é verdade, menos a parte que eu comi, então é mentira. Ah, tá vendo? Os meus amigos... Ou seja, eu acertei cheio. Exato. Os meus amigos comiam, o cara fazia isso. Ele tirava o sangue, tomava, pegava o coração, picava, comia, e alguns amigos meus também comiam, mas eu não conseguia, então é uma... Então vou defender aqui. Eu acho que é verdade, porque... Eu já contei uma história aqui nesse jogo e ela era toda verdade, só o detalhe final que era mentira. E o Guga e o Caio me alopraram e disseram que não contava. Não era detalhe final. O errado seria o Luigi contar essa história e falar assim, ah, mentira, não era o coração, era o rim. Entendeu? Aí não era sobre isso a história. A história era sobre se ele comia ou não, coração quente. É, boa. A história é se eu comia ou não. A história realmente aconteceu, mas não comigo. Tá. E aí, como é que fica? Vocês são os juízes aí. Eu acho bonito que você não seja capaz de enganar os seus companheiros de mesa, Luiz. Isso mostra a relação próxima que vocês têm. É todo mundo aqui acertando. Mas então, o Luiz fez 4 pontos, que ele enganou eu e o Rafael. Então ele vai para 5 pontos agora. Olha. E o Cid vai para 2 pontos. Yes. O Igor vai para 1 ponto. O Brian vai para 2 pontos e eu continuo com 0 ponto. Boa. Quem é o próximo? Eu conto agora então? Vai lá. Certa vez, no aniversário da minha avó, de acho que 84 anos, não pode achar, tem que ter certeza, senão a história passa a ser mentira. Agora. Então, uma das tias estava lavando a louça e ela pegou um copo transparente e depositou detergente nesse copo. Detergente transparente também. A minha avó, recém-aniversariante, achou que era Sprite e tomou meio copo daquele detergente. E aí ela se ligou, depois de ter dado um belo gole, que tinha tomado detergente. Opa! E todo mundo levou ela pro hospital, tipo, desesperados, né? A velha não pode morrer no aniversário dela. Ok, ela foi pro hospital, ela foi medicada, ficou tipo 6 horas no hospital. Quando ela voltou pra casa, ela olhou um copo em cima da pia, com o líquido transparente, achou que era Sprite, e deu outro belo gole. E era detergente, de novo. Era detergente ainda, né? Era o mesmo copo. E aí o que aconteceu? Ela teve que ir pro hospital de novo. E aí ela ficou, tipo, 18 horas do dia do aniversário dela, comemorando em hospital. Nossa. Tendo que explicar pros enfermeiros que ela tinha tomado detergente 2 vezes. Essa história é verdade ou é mentira? Eu quero votar já. Conhecendo a inteligência do Igor... Deve ser de família. E sabendo que era a avó dele, então é sangue no mesmo sangue, com certeza absoluta é verdade. Eu acho que é verdade também, porque é o mesmo argumento que o Cid usou, é de família, pode acontecer, né? E no desespero, talvez, da galera levar ela pro hospital, ninguém lavou a louça, né? Deixou tudo pra véia. Na hora que ela voltar bem do hospital, ela lava essa louça. E aí deixaram... Porque assim, na casa de vó ninguém faz nada, só come, dorme e caga. É verdade. Né? E aí falou, bom, depois que ela voltar do hospital, ela lá, né, coitada, já tava meio dopada ali de remédio, né? O remédio que deram pra ela foi lá, foi soro na veia, só vai tomar o quê? Tomei detergente, me dá um remédio. Aí, um remédio. Aí ela voltou 100%, olhou o copinho, por que não tomar uma Sprite? Comemorar. Olha, eu voto que é verdade, inclusive eu espero muito que seja verdade, porque se for, ela vai ser a primeira pessoa que fez 4 lavagens estomacal no mesmo dia, 2 por conta própria e 2 no hospital. Eu acho que é verdade. Primeiro, porque tem um gosto muito parecido com Sprite. Então... Segundo, o fato de que ela bebeu só meio copo mostra que é verdade, entendeu? Ela falou, ah, tem um Sprite aqui, vou beber. Aí começou a beber, o gosto no começo era parecido, mas um pouco diferente. Ela falou, opa, tá um pouco diferente e parou. E aí na volta, por que ela ia desconfiar que fizeram a mesma coisa de novo? Quem que enche um copo de detergente? E ela acreditou, teve fé na família e foi lá. O que eu acho bizarro da história é a pessoa chegar na cozinha, ter um copo de Sprite servido. E ela, não, eu vou, agora é meu. Não é tipo pegar a garrafa de Sprite e pôr num copo, pedir, põe um Sprite num copo aí pra mim, e você confundir. Não, é chegar lá e, opa, tem um copo de Sprite dando sopa aqui. Voltou lá. Eu acho que é verdade também, porque eu não quero ficar de fora se todo mundo acertar ou não. Mas você tem que seguir seu coração, essa é a regra. Ah, tá bom, então eu vou dizer que é mentira. É, então você errou. É verdade. Aconteceu mesmo. Foi um dia muito divertido. Foi, eu imagino. O plot twist dessa história é que a avó do Igor gostava muito de Sprite sem gás, então ela só bebia as que já estavam servidas há muito tempo. Pra não desperdiçar. Isso seria uma boa explicação. E ninguém quis levar ela pra ala psiquiátrica, não? Tipo, não, ó, duas vezes. Ai, cara, 84 anos, ela tem que viver o resto da vida. 84 anos, é, passou por guerra, já os caras não desperdiçam nada. Já passei fome, meu neto. Trabalhei na roça. Bom, deixa eu falar a contagem então. Então todo mundo marcou um ponto, menos eu. E o Igor marcou 2 pontos e ele me enganou. O Igor vai pra 3 pontos. Boa. E todo mundo vai pra. O Luiz continua liderando com 6 pontos. É tipo uma corrida de Fórmula 1. O Rafael com 5, o Cid com 3, o Brian com 3 e eu continuo com 0. Ponto aí. Boa. Posso contar a minha agora? Vai lá. A minha história é de quando eu era criança também. E eu era uma criança muito introvertida, tímida, mas que gostava bastante de brincar na rua com meus amiguinhos. E aí a gente tinha uma regra lá na minha rua, que era a seguinte: a minha mãe só deixava eu brincar na rua se fosse na quadra da nossa casa. Então eu tinha de uma esquina até a outra esquina pra brincar, e ali tava tudo certo. Se eu quisesse ir em algum lugar um pouco mais longe, eu tinha que voltar em casa e pedir permissão dela pra fazer isso. E eu sempre respeitei essa regra, exceto um dia que eu conheci um menino que morava na rua de trás, e aí eu quis ir chamar ele pra brincar. E eu pensei, ah, não vou até a minha casa pra chamar a minha mãe e perguntar pra ela se eu posso fazer isso, então eu vou rapidinho lá. E aí eu fui correndo pra encontrar esse meu amigo, e no caminho da minha casa até a casa dele, um cachorro que era conhecido como Fila Brasileiro, uma raça que é meio extinta hoje. Sim. Demais. Ele pulou o muro e me atacou, mordeu minha perna, e eu acabei não indo encontrar meu amigo nem a minha mãe, eu fui parar no hospital onde minha mãe me encontrou depois. E até hoje tem essa cicatriz na perna e a cicatriz na alma de não ter obedecido minha mãe uma vez. Ixi. Eu acho que é verdade, porque isso talvez seja a coisa mais emocionante que já aconteceu na vida do Brian. Mordido por um cachorro Fila Brasileiro. É, pra mim é verdade. É a cara do Brian ter vivido a emoção dessa. Eu volto que é verdade também, cara. Então não tem como combater os argumentos do Luiz, não. Olha, pelo que eu conheço do Brian, realmente foi o melhor dia da vida dele. O dia que eu saí do quarto. É, o dia que eu desobedeci uma regra. É, então eu vou na verdade também. Eu acho que é mentira. Eu acho que ele foi muito mais longe nesse dia. Ele não foi atacado por um cachorro e ele tá contando essa história na esperança de que a mãe dele ouça o podcast e acho que ele só saiu uma quadra. Eu acho que é verdade também. Eu acho que é verdade porque, sei lá, eu acho que o Brian não mentiria pra gente agora. Depois de tudo isso. Depois de ter tomado mordida de cachorro por quebrar regras e tal. É o Fila Brasileiro, não é qualquer cachorro. É o Fila Brasileiro. A história é verdade. É verdade. Ah, mesmo. E realmente foi a única vez que eu fiz algo escondido da minha mãe. Caralho, a gente tá muito bom aqui psicologicamente, mal, cara. Até agora, de vocês, ninguém errou. Ligação forte. O Luigi tá com 7 pontos liderando e o Rafael não pontuou. Agora eu marquei meu primeiro ponto. Yes. Muito bem. Sou eu? Vai lá, Cid. Cara, eu tenho. Fala uma palavra que eu tenho uma história. Comigo é muito bizarro. Eu tenho muita história. Deixa eu ver. O difícil é lembrar de uma história que eu nunca tenha contado pra eles, mas eu acho que eu lembrei uma aqui. Eu já fiz Senai. Eu tinha uns 14, 15 anos. Fiz Senai. Inclusive, tinham vários amigos lá, um amigo que virou um personagem até do novo, que é o Caculé. E eu ia pro Senai a pé e voltava de bicicleta, sendo que eu nunca andei de bicicleta. Então, era um amigo meu que dava carona pra 4 pessoas na mesma bicicleta. Que isso? Era na Índia? O cara era um gordinho, mano, mas ele tinha uma força na perna ali que ele levava 4 caras na bicicleta. Não sei explicar como, mas ele levava 4 pessoas. E não sei como nunca emagreceu também. O cara fazia exercício. E aí, levava. E aí, numa dessas idas e vidas aí, eu comecei a ficar meio... moleque, né? No intervalo a gente jogava muito baralho, né? Jogava muito baralho, baralho, baralho. E aí a gente começou a jogar baralho dentro da sala de aula. Normal de qualquer faculdade e tal, eu já fazia isso já no curso técnico aí. E aí, uma vez, um professor meu me pegou com o baralho e falou assim... Que baralho é esse? Você tá jogando na sala? Eu falei, não, não tô jogando na sala. É que eu tô fazendo um curso de mágico. Pra ter um álibi. E aí, daí eu me ferrei, porque ele falou assim, então faz uma mágica aí. E aí eu peguei o baralho, a sala inteira veio em volta, né? E eu embaralhei rapidinho assim, entreguei pra ele, falei, ah, embaralha aí e tal. Ele embaralhou, falei, corta. Aí ele cortou. Eu falei, mano, o que que eu faço agora? Aí eu falei, corta de novo. Aí cortou de novo. Aí tira uma carta no meio do baralho. Aí ele tirou. Eu falei, é um 3 de paus. Ele falou, como é que você acertou? Faz de novo. Eu simplesmente tinha chutado uma carta no meio do baralho. Uma carta. Eu nem manuseei o baralho. Eu seria o melhor mágico. E aí o professor ficou alucinado e me levou até a diretoria pra fazer a mágica pros diretores. E lá, obviamente, não consegui repetir a mágica e eu fui enquadrado na lei do baralho na sala de aula. Então eu acabei tomando uma bronca, mas não uma advertência, porque o professor ele ficou muito entusiasmado com a minha primeira mágica. É verdade ou é mentira? Eu acho que é mentira, porque o Cid é um cara muito imperativo e ele não ia conseguir ficar concentrado jogando baralho, porque truco é um esporte que ele requer muita concentração, requer muita paciência muitas vezes, né? E eu não consigo imaginar o Cid, ainda mais moleque, ele tem mais energia do que tem hoje, parado, analisando a próxima jogada do cidadão ali, blá, blá, blá. Acho que é mentira, mentira. Envolver o baralho é mentira. Eu acho que é mentira também. Eu acho que... Vai parecer que é combinar, que a gente tá tudo... Eu acho que ele errou a carta logo de primeira. Olha. E foi descoberto logo de cara que tava apenas jogando baralho. Ah, e boa. Isso ferrou. É, eu acho que é mentira também, porque o Cid não perderia a oportunidade de convencer o professor de que um mágico nunca repete o truque. Então o Cid não ia na diretoria, porque ele ia dizer, não, eu fiz uma vez e eu não posso repetir, meu mestre me ensinou que é assim. É, essa foi bem colocada. Eu ia dizer que eu acho que era verdade, porque eu quero muito que essa história seja verdade. Mas isso aí que você falou faz sentido, Brian. Se ele foi até aí, por que ele não ia mandar uma lábia no professor? Mas eu vou dizer que é verdade, porque eu quero muito que essa história seja verdade. Eu acho que é mentira e vou fazer aqui uma análise psicológica. Vai lá. Ele ficou nervoso enquanto ele contava uma mentira. Era mentira porque ele ficou nervoso e ele não fez nenhum trocadilho de baralho com caralho. Senão ele teria feito, tipo, professor, pega no meu baralho, ele faria algum. E como ele não fez, é porque ele tava nervoso mentindo. Olha, foi muito boas análises aí. Inclusive a análise do Brian, você falou uma coisa que realmente aconteceu e eu não contei na história. Que eu falei isso: o mágico não repete duas vezes a mesma mágica. Eu realmente, agora que você falou, que eu lembrei. É, mas essa história é verdadeira. Yes! Então, isso é pra provar mais uma vez, vocês nunca devem duvidar de mim. E eu jogo sim baralho, jogo sim truco, só não jogo poker, mas jogo truco, jogo tranca, jogo mal, jogo tudo isso aí, Luigi. É, jogo truco muito bem, inclusive, fique sabendo. Poxa, já participei de campeonato de truco até. Ah, mas isso pode ser desenvolvido com tempo, a pessoa vai ficar mais velha, vai. Cara, e é verdade, e apesar de toda a probabilidade, eu não faço ideia como eu acertei uma carta no meio de um baralho, não sei nem quantas cartas tem um baralho, mas acertei, não sei 12. Como. Tem mais que 8. Cara, acho que são 52, eu acho. É muita carta, então, vai. Deve ter sido incrível a sua cara, no momento que o cara falou assim, você falou 3 de pausa, aí o cara, é mesmo? A sua cara de... Sério? Deve ter sido incrível. O Guilherme, que tá aqui ajudando a gente a fazer o áudio e tal, ele falou, mas e o gordinho da história? Foi só pra distrair vocês. Toda vez que entra um gordo, a galera fica esperando que algo incrível aconteça. Tipo, o gordo caiu, comeu. Foi só pra distrair vocês. E a parte dele da bicicleta com 4 pessoas também é verdade. É, a Xuxa, gordinho indiano. Bom, com essa, onde o Cid mais uma vez provou a capacidade dele de enganar todo mundo, menos eu. O Cid marcou 8 pontos e disparou na frente. Olha aí. Tá 12 pontos pro Cid, 7 pro Luigi, 5 pro Rafael, 4 pro Igor e pro Brian empatados e 2 pra mim. Só que agora eu tenho chance de virar, porque eu posso enganar todo mundo também. Vamos lá, minha vez então, hein? Beleza. Vou contar a minha história aqui. A história é, eu já peguei um voo pro lugar errado. Eu entrei no avião, teve todos os avisos e mesmo assim eu fiquei no avião e fui pro lugar errado. Foi assim a história. Eu tava em Brasília, ia pegar um voo pra Congonhas. Certo. Mas o voo pra Congonhas foi cancelado e a minha única saída foi pegar um outro voo pra Guarulhos, que já é uma merda, né? porque, tipo, meu carro tava em Congonhas, e já ia ser uma merda. Eu ia ter que ir pra Guarulhos, de lá pegar um ônibus que vai até Congonhas, pra daí pegar meu carro e conseguir ir pra casa. Que ia demorar mais do que a viagem de Brasília a Guarulhos. Sim. É o normal. A viagem de Guarulhos a Congonhas certamente ia demorar mais do que a viagem de Brasília a Guarulhos. Uhum. Teve que ir lá mudar o bilhete, sabe? E aí depois teve que ir no outro portão onde ia embarcar e tudo mais. E eu tava lá, e aí eu entrei no voo pra Guarulhos. Só que o número do voo era assim, tipo, eu não lembro qual era o número do voo, mas era, tipo assim, era o voo 13, sabe, 0013, e ele ia pra Guarulhos. E tinha um voo 0031 que ia pro Galeão. Certo. E eles estavam embarcando no mesmo portão. E aí eu peguei, entrei no voo certo, e aí eu ouvi o cara falando assim, pessoal... Esse aqui é o voo que vai para Guarulhos, não o voo que vai para o Galeão. E eu falei, beleza, né? Coitado dos caras que entraram no voo errado. Um monte de gente saiu, sabe? Foi assim. E eu ainda fiquei falando com a pessoa do lado. Putz, olha só, uma confusão. Tá? Os caras todos entraram no voo errado e tal. E eu fiquei falando, sabe? Porra, sinalização, uma merda. Imagina você pegar... E aí a pessoa do meu lado, putz, imagina você pegar o voo pro lugar errado. A merda que vai dar. Porra, pois é. E aí eu falei, putz, e meu carro ainda tá no outro aeroporto e coisa assim. Eu falei, ah, puta, que merda. Porra. É, pois é. Aí eu fiquei falando isso e tal, tinha fechado a porta e começou a mover o avião. Aí veio o comandante e falou assim, esse é o voo, não sei o que, 31 para o Galeão. Aí eu falei, puta que pariu, eu tô no voo errado. Porque até então eu achava que aquela galera tava no voo, entendeu? Eu achei que tava na situação contrária, que eu tava certo. Mas era pro pessoal que tava no voo de Guarulhos sair do avião, não o contrário. E aí eu fiquei assim, putz, que merda. E aí eu fiquei com uma vergonha, né? Eu falei, pô, foda-se, agora eu vou até o Galeão, não vou levantar na frente de todo mundo. Você vai até o Rio de Janeiro com vergonha? E falar, é, então... Eu fiquei com essa vergonha. Aí eu fui lá, mas aí o avião deu uma parada e falou assim, ó, a gente vai ter que parar aqui e esperar... pra liberar a pista, uma parada assim. Tava uma confusão. A gente tinha fechado o aeroporto, coisa assim. Aí eu falei, ah, não, cara, eu vou lá, não vou até o Galeão, foda-se, que todo mundo sabe quem eu sou e tal. Aí eu fui lá e falei que o aeromoço, falei, ó, tô no avião errado, tal, preciso ir pra Guarulhos. Aí falou assim, ah, agora não dá mais. A gente saiu do portão, ninguém sai daqui. Aí eu falei, e aí todo mundo viu, né? Aí sim foi vergonhoso. Aí todo mundo viu, eu voltei pra minha poltrona, fiquei lá, fui até o Galeão, cheguei no Galeão, comprei outra passagem e voltei pra Guarulhos. No dia seguinte. Essa história é verdade ou mentira? Ela é complexa. Muito. É verdade. É verdade porque quem anda costuma pegar muito o mesmo tipo de... O cara voa bastante, mas, por exemplo, o cara que pega muito metrô, às vezes o cara tá tão distraído ali... Ele não presta mais atenção nos detalhes mais óbvios. Não, né? Os detalhes óbvios, exatamente. Ele tá eu, quando eu venho de trem pro QG, e às vezes eu me perco, desço duas estações pra frente, eu nem percebo. Eu só percebo a hora que eu desço e falo, pera lá, acho que desci na estação errada. Agora, pegar um avião já é um caso mais sério. Só um pouco mais grave. Mas, porém, o cara que tá ali, vai sempre viajar, o Guga é um cara aí, né... internacional, viajado. Pra cá, viajado, pá, o cara conectado, tá citando um podcastinho, dando ali o zap zap e tal, respondendo um e-mail, business. Business, man. Business, business, business, business, ai, business. Saiu na capa da revista Money. É, Google Money, aqui na revista Money, falando de business. E aí o cara se perde, o cara se confunde, a cabeça do cara tá em outra sintonia. Eu acho que é verdade, porque isso acontece o tempo todo, porque não aconteceu com o Guga. Acontece em escalas diferentes o tempo todo, né? Exato. É. Eu acho que pra essa história ser verdade, teria que ter uma confusão muito maior do que só o Guga errar o voo. Por exemplo, o voo tinha que estar com a poltrona disponível, a companhia aérea tinha que ser uma putaria absoluta. Então, no fim das contas, sempre verdade. Isso aí é verdade. É, então, no fim das contas, eu acho que é verdade, porque isso combina com as companhias aéreas brasileiras. Eu já acho que é mentira. Eu acho que dois pontos. Primeiro, que quando ele começou a história, ele começou a gaguejar. Um já é um sinal de psicólogo. Fala. É, o corpo fala. Os sinais eram de mentira. E segundo, pelo próprio argumento do Luigi, ele é um cara conectado. Então, se ele tava ali no celular, em algum momento o Google avisou ele, ô, brother, você tá no voo errado, porque o Google fez isso. O Google ia vir, o Google falando, ô, brother, ó, seu voo agora... O Google tem esse aplicativo, meu voo errado. Tem, ele fala assim, ó, o seu voo é o 13, não o 31, brother. Ele começa a vibrar, né, o celular. É, ele vibra, ele manda no seu e-mail. Ele pega a localização e vê que tá indo pro lugar errado. Pula desse avião. É, inclusive, você só coloca o celular no modo avião, alguns momentos depois de entrar no avião, que é pra dar tempo do Google te avisar, caso... Ah, pô, tu é inteligente pra caralho, mano. Então, eu acho que é mentira por causa disso, cara. Ah, que merda. Eu vou votar que é verdade, porque já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo. Eu ia pra Recife... Eu tava contigo, Luigi. Você tava comigo. E eu não cheguei a fazer a viagem, mas eu entrei num voo pra Florianópolis. Caralho. Nossa. Olha isso, cara. E não era no mesmo portão. Isso que é mais bizarro. A gente tava junto e o Cid de repente some. E depois eu chego em Recife e o Cid tô em Floripa. Não, não cheguei a pegar o voo. Não cheguei a pegar o voo. Peguei um voo depois só. Mas não cheguei a ir pra Florianópolis, não. Mas eu peguei, cara, eu. Eu não sei como, eu passei, meu RG passou, passagem validou, entrei no avião. Então, entrei no avião, aí tinha uma senhorinha no meu lugar, né? Meu, a poltrona, ainda fiquei puto com a senhora. Ficou bravo. Ainda fiquei bravo, falei, a senhora tá no lugar errado. Falou, não, você que tá. Daí eu falei, pô, deve ter emitido mesma passagem e tal. E aí eu fiquei sozinho no avião em pé, o resto todo mundo sentado. Aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada aí. Aí na hora que eu já tava fechando a porta, o cara veio olhar minha passagem e falou, você vai pra Recife? Eu falei, vou. Não, esse voo vai pra Florianópolis. Nossa. Aí todo mundo ficou me zoando no avião, eu saí correndo, cara. Falei, tipo, o pessoal tá tacando tomate, tacando barrinha de cereal. É, então já aconteceu comigo, então pra mim é verdade. É, fica a dica aí, se você atrasou no Enem esse ano, vai pro aeroporto e fica esperando o Cid viajar, que você pode dar o troco nele. Eu acho que é mentira. Eu acho que existem os controles necessários pra que isso não aconteça, aquele código de barra, aquela coisa toda. E eu acho que você chegou até a entrar no avião errado, mas quando deram esses avisos aí, você é muito ligado, assim, de ficar prestando atenção no que o cara tá falando, aí você falou, não, eu percebi que estou errado e foi pro avião certo. E agora? É a decisão do jogo. Na verdade, não era a decisão do jogo, porque eu tinha que ter enganado todo mundo pra poder ficar em primeiro aqui, mas a história é mentira. Aê. Olha só. O Rafael e o Igor marcaram pontos. Então, o Cid é o grande campeão do Detector de Mentiras dessa rodada. Yes! 12 pontos. Eu fiquei em segundo com essa mentira fantástica que eu contei. O Luigi ficou em terceiro. O Rafael, cara, é igualzinho com o Danilo Fórmula 1. O Rafael ficou em quarto com 6 pontos, o Igor ficou em quinto com 5 pontos e o Brian ficou em sexto com 4 pontos. Brian, você é o último, cara. Aê. Olha. Aê. Já me sinto o Christian Fittipaldi agora. É. Eu ia falar isso, Brian, você é o Maurício Gugelmin desse podcast. Então, a história, ela aconteceu, mas não comigo, com o cara que tava do meu lado. Então tudo isso você falou assim, ah não, código de base, impedir que isso acontecesse. Na verdade, aconteceu com, só não aconteceu comigo, mas a história, eu não sei o que aconteceu com o cara depois que ele foi parar, porque ele foi pra Guarulhos também, entendeu? Ele ia pro Galeão e acabou indo pra Guarulhos. Nossa. E eu não sei o que aconteceu com o cara depois. O cara tava do meu lado. E ele ficou contando vantagem, assim, ha, essa galera que entra no aeroporto do avião errado, nem sabe o que tá fazendo. Aí a hora que a mulher falou, assim, ele, cara, ele deu. Sabe quando o cara fica reto na cadeira, assim? Puta que pariu. Aí na hora eu saquei que isso tinha acontecido com o cara, sabe? E aí ele não falou nada, ele ficou quieto, assim, tipo, putz, deu pra ver que o cara ficou com vergonha, porque ele passou horas zoando as pessoas que entraram no avião errado, e aí no fim ele foi até Guarulhos, coitado. Esse cara, ele deve ter ficado igual o Tom Hanks naquele filme lá, ele tá morando em Guarulhos até hoje. Terminal. Tá lá até hoje. Cid, parabéns, cara. Como você se sente terceiro campeão no jogo do GugaCast? Ah, muito obrigado, né? É que acho que eu tenho uma experiência vasta aí. Você não para a raio de maluquice, então acho que essa minha experiência aí de anos e anos vendo histórias tão malucas no Não Salvo e participando de tanta história maluca, acho que me dá uma base aí pra vencer. Fez sentido. Então vamos pra história? Bora. Agora sim, por que diabos não houve? Por que isso existe? Cara, o Não Ovo, ele existe porque eu já tinha um Não Salvo, né, que é o blog, e participava de vários podcasts aí como convidado, e a galera falou, pô, você pode contar essas histórias num podcast próprio. E até então a gente já tinha tudo, né, já tinha feito canal no YouTube, já tinha feito todas as redes sociais possíveis e imagináveis, tem o site, vários outros sites, cara, só não fez outdoor, de resto, até revista, até qualquer coisa que você imaginar, a gente já tinha aparecido, e podcast. Eu falei, pô, pode ser, de repente seria interessante a gente fazer um podcast. E aí a gente começou a fazer a gente achou um lugar que fazia podcast, criava podcast, a gente foi lá. Como assim, lugar que fazia? Fez dois episódios e tal, fez uma parceria com os caras, eles cediam lá o lugar e editavam pra gente. A gente fez dois episódios, a gente achou muito legal a experiência de fazer, só que a qualidade era muito ruim. Como assim, o lugar? Podcast você faz em casa, assim? Era um estúdio. Não, é um estúdio que faz vários podcasts aí. Um estúdio especializado em podcast. Especializado em podcast. Entendi. E aí a gente achou a qualidade muito ruim e tal, e pô, tem que ir lá. E o cara demorava pra entregar o arquivo e tal. Tinha hora no estúdio, porque tinha outra galera que ia gravar lá. Tinha horário, né, no estúdio e tal, porque é como se fosse estúdio de música, né? Sim. Então tinha horário e tal. E aí eu falei, pô, quer saber, vamos na Santa Efigênia lá, comprar a mesa de som, comprar uns microfones, vamos a gente mesmo tentar fazer sozinho. E foi o que a gente fez e o Não Ovo começou a ganhar forma aí, puxando também vários leitores do Não Salvo, né? Então já é um público meio dodói, uhum, né? Que é uma galera que gosta umas maluquices e tal. E é a gente aí batendo papo, uma hora de podcast toda semana, mais os bônus aí, que tem meia hora, 40 minutos. E quando foi isso? Quando que isso rolou? Tem 2 anos já, né? É, foi em 2015. Foi no final de 2015. A gente fez 2 anos agora. Então, agosto de 2015. A gente é relativamente novo, né? Se for comparar com o Rapadura Cast, Jovem Nerd, essa galera que tá há 48 anos no podcast. A gente fez recentemente o episódio 100 do Não Ovo, que foi um episódio onde a gente passou alguns dos melhores momentos e tal, coisas que a galera, os próprios ouvintes, ajudaram a selecionar. E aí, no começo desse episódio, tem um trecho do piloto do Não Ovo, sim, que é a gente tentando achar o nome do podcast. É. Porque quando a gente foi gravar... A gente gravar, fez o podcast sem nome. O podcast não tinha nem nome. Então era a gente debatendo quais seriam as possibilidades de nome, o Cid lendo algumas sugestões do Twitter e tal. Então nasceu bem assim, bem improvisado mesmo. Verdade. E quais eram os outros nomes? É, quem teve a ideia brilhante de Não Ovo? Esse nome é excelente. Cara, não lembro. Acho que foi leitor mesmo que deu a ideia no Twitter. É, porque na época a gente tinha o grupo do Viber, onde a gente ficava trocando ideia, contando história e tal. Foi leitor. E tinha a opção de fazer enquete. A gente fazia as enquetes, não tinha opção. É, a gente pegou tipo uns 5 nomes que eram os menos piores, assim, porque tinha uns nomes muito ruins. Tinha uns nomes. Foi os nomes que a galera indicou, aí a gente colocou lá pra fazer a enquete, e o Não foi o mais votado e ficou Não. Sim. Aí ficou Não Ovo mesmo, que pra mim é um nome muito bom, porque já tá escrita toda errada, então já mostra que a gente não é um podcast sério, né? Não é pra ser levado a sério. Aí fiz o login lá do ovo com fone de ouvido e pá. Inclusive, se você olhar o logo do Não Ovo, tem uns números, né, em volta ali, que é uma mensagem subliminar que até hoje ninguém matou o que que é. E o cara que adivinhar vai ganhar um prêmio. Vai ganhar o direito de demitir alguém do Não Ovo. É mesmo, tem os numerozinhos. Cara, nunca tive tocado disso. Essa é uma mensagem subliminar aí. Se eu morrer amanhã, vocês vão atrás disso aí, velho. Caramba, é tipo Lost. Se o Cid morrer amanhã, talvez ele não tenha morrido e a resposta de onde ele tá esteja nos números. Olha aí, boa. Talvez sejam coordenados. Boa. Talvez. Nem vocês sabem, só eu sei. Ninguém aqui sabe. Ou talvez eu veio com o PNG que ele baixou da internet pra fazer o logo e esqueceu de apagar. Pode ser também. Essa seria uma boa explicação. Mas vocês já se conheciam, vocês eram todos amigos, vocês já trabalhavam juntos, como vocês se juntaram pra virar um podcast? É, a bancada inteira do Não Ovo é a galera que trabalha junto aqui no Não Salvo. Então a gente tira uma horinha aqui do escritório, né? O Não Salvo tem um escritório, pá. E a gente tira uma horinha aqui do escritório pra gravar o Não Ovo. Então o Luigi trabalha comigo há 6 anos já. Né? O Igor também, há quanto tempo você tá aí? Vai fazer 4. 4 anos já, o Brett também tá um tempão. 4 anos também, né? 2015 eu entrei. É, então 3 anos. Quase 3 anos. Então a galera já trabalhava aqui já há bastante tempo. E cada um, acho que o legal do Não Ovo tem isso aí, tem uma pegada legal também, que cada um é de um lugar totalmente diferente, né? Uhum. É, eu sou de Santos, moro em São Paulo há um tempo. O Luigi é do interior, do Paraná. O Igor é de Palhoça, o Brian é do Rio Grande do Sul, então assim, cada um, às vezes tem umas referências assim, mais locais, né? Então isso é bacana também. Não, mas essa é uma história boa. Como é que você foi trabalhar no Não Salvo? Como isso acontece na sua vida? A minha história com o Cid, quando o Cid criou o Não Salvo, eu já tinha um blog. E na época existia na blogosfera a famosa troca de banners. Então eu coloco meu banner no teu blog e depois você coloca o meu. Isso, links da semana. Links, é. E aí a gente trocou banner. Tanto que o Não Salvo era o único blog grande que tinha o banner no meu blog. E aí a gente se seguiu no Twitter, isso lá em 2008. Então o Twitter era muito um clubinho ali, muito restrito de pessoas. Então acabou que a gente ficou amigo ali do Twitter. E aí a gente se encontrou em 2009 num evento de internet. Uhum. Que a gente se conheceu pessoalmente. E em 2011 a gente voltou a se encontrar em um outro evento de internet e o Cid falou, eu tô com uma ideia aí, eu quero aumentar o Não Salvo, o Não Salvo tá grande, tô com uns projetos aí, tô com uns projetos aí. E aí eu larguei, eu era funcionário público, choquei Salto do Itararé quando eu disse que eu ia largar funcionário público, quem mora em cidade pequena sabe o tanto que o concurso público é a grande, é o empreendedor aqui em São Paulo. Cara, em São Paulo o cara que fala empreendedor, nossa, ele é empreendedor, né? Interior ele... Pô, ele é concursado do Estado. Nossa, respeito o cara que ele trabalha pro Estado. O salário dele todo mês tá garantido. E aí eu larguei o concurso público e vim. Vim louco, vim pra São Paulo. E aí a gente morou junto, eu, Cid, mais o Ivo, né? Que é do Treta Talks, um outro podcast. E a gente morou junto 2 anos. Até que o Não Salvo, mais uma vez, precisou crescer. E aí, porque a gente trabalhava assim, acordava 3 da tarde e ia até 7 da manhã na frente do computador. Zoando. Zoando muito, né? Zoando muito. Então, tipo, chegou um momento que você falou, bom, a gente precisa crescer, precisa ter canal no YouTube, precisa ter um editor de vídeo. A gente precisava transar também, morava todo mundo junto, não dava. E aí a gente, o Dossalvo expandiu, e o primeiro a vir junto nisso foi o Igor. O Igor foi o primeiro a vir, isso em 2014. A gente começou 2014 aqui no escritório que a gente tá até hoje. Não, calma, mas peraí, quero resolver uma coisa antes. Uma coisa é você dizer que você largou o emprego do Estado pra mudar pra São Paulo, pra trabalhar no, sei lá, no Banco Santander. Isso é uma coisa que já chocaria Salto de Itararé, mas ia ter um... As pessoas conseguiriam ver. Agora, como você falou que você foi trabalhado não salvo? Eu vou descrever o dia que eu entrei no ônibus pra vir pra São Paulo. A minha mãe ficou de joelhos na rodoviária chorando. Isso responde a sua pergunta sobre qual foi o choque da cidade. O prefeito tava do lado da tua mãe chorando também. Não deixa esse menino ir. Então, mas aconteceu uma coisa muito interessante, Guga, que o Teleton até hoje ele tem aquele que chama, mas não é, antigamente chamava-se Bancada dos Blogueiros, que eles pegavam o pessoal da Blogosfera, colocava na bancada lá do Teleton, na frente do notebook, e a gente usava as nossas redes sociais pra divulgar o Teleton, pedir doação. E calhou que duas semanas depois de eu estar em São Paulo, eu fui convidado pelo SBT e eu fui na bancada do Teleton. E eu fiquei bem na frente, assim. Então a câmera, toda hora que ela focava o valor de doações, aparecia o meu rosto lindo. Então o Salto do Itararé ficou polvorosa, assim. Meu Deus, tem um saltense no SBT, o Luigi. E aí, até hoje, por exemplo, tem um mercadinho quando eu vou passar o Itararé, vou lá comprar uma carne, alguma coisa, o cara pergunta, e aí, como é que tá no SBT? Porque tem gente que acha que eu trabalho no SBT. Eu larguei o concurso público pra virar a bancada do Teleton no SBT. E pra cidade pequena, ou às vezes a gente um pouco mais velha, se você apareceu na televisão é porque tá dando tudo certo. Sim, exato. Eu acho engraçado a história da mãe do Luiz de chorar e ficar chocada, porque é totalmente o oposto da minha mãe. Deu graças a Deus. Eu falei pra ela, ô mãe, então eu vou morar em São Paulo pra trabalhar na internet. Graças a Deus tá saindo dessa casa. Ela falou mais ou menos assim, se não dá certo aqui, se não der certo lá, é só um lugar diferente pra não dar certo. Muito bom, cara. Não foi com essas palavras, foi com... Ela falou com um pouco de amor de mãe, né, na voz. Parece uma frase empreendedora, né? É, mas foi mais ou menos isso. Qual é a diferença de ser mendigo em Palhoça ou em São Paulo, né? Tudo bom. Tem mais chance de ficar rico aqui, ser mendigo aqui. Não, muito bom, muito. E é um jeito muito carinhoso de dizer foda-se. É verdade. Te amo, mãe. E como isso, cara? Uma coisa é você, tipo, trabalhar no Não Salvo. Outra coisa é você morar com o Cid. Vocês meio que casaram. Ah, como assim? Eu sou uma ótima pessoa, gente. Não, nada contra isso. Mas, assim, tipo, você foi morar com o cara que, tipo, você nem conhecia, sei lá, pessoalmente, sabe? Não, o melhor de tudo foi quando o Luiz chegou na rodoviária. Na rodoviária... E a gente sabia, eu tava lá, né, já recepcionando pontualmente, né, tava lá no horário direitinho, cheguei um pouco meia hora antes pra receber ele lá no ônibus, pra ele não tomar um susto também quando chegar em São Paulo, né, o cara nunca andou em São Paulo, tava vindo numa cidadezinha e tal, falei, porra, né, coitado do cara. Aí quando ele chegou, eu me escondi e deixei ele sozinho lá na rodoviária. E só olhando de longe. Coisa que o dono do Santander nunca faria, né? Exatamente. E aí ele chegou, cara, ficou desesperado porque não tinha ninguém, ele não sabia, mandava mensagem, não respondia. Eu quase chorei, cara. Eu só queria ver a reação de desespero dele quando chegasse em São Paulo. É desesperador, e pensar, cara, assim, puta, fui enganado. Caiu no golpe. Não, eu cheguei na Barra Funda. E quem mora em São Paulo sabe que a Barra Funda, o horário era 7 da noite, horário de pico. Cara, a Barra Funda é uma loucura, é gente pra lá e pra cá. Barra Funda do tamanho do Itararé. Tem mais gente circulando ali do que na cidade toda, sabe? Então eu fiquei, mano, eu fui enganado, eu sabia, era engano, era zoeira e tal. Puta, depositei 30 mil. Depositei 30 mil num príncipe nigeriano. O meu irmão velho, ele jurava que era golpe. Ele falava, não, isso é golpe. Como é que o Juninho vai trabalhar com o cara lá em São Paulo? O negócio de blog, o que é blog? O que é um blog, né? Então... E naquela época não existia, por exemplo, hoje o cara liga pro sábado passado, eu tava assistindo Altas Horas, tava o Whindersson Nunes. O cara da internet, ele é famoso. Não tinha isso, os ícones da internet, não, assim. Que tava no Celso Portioli. Naquela época foi pra abrir porta pra um monte de coisa. Aí então, também. O pessoal da internet é o que aparecia na matéria do Fantástico, que ficava enfornado em casa e só ficava jogando LOL. Comendo Doritos. Comendo Doritos, essa era a imagem do trabalho na internet. Mas vim morar com o Cid, eu já conhecia ele da internet, né? Acho que do Twitter, eu conheci o pior dele. Disposto a conhecer o melhor desse menino. Mas o Cid, era bom morar com o Cid, porque a gente chegou no apartamento, era dois quartos e o famigerado quarto da empregada, né? E ele deu os dois quartos pra mim e pro Ivo, e ele foi dormir no quartinho da empregada. quartinho dos fundos. E três anos nesse quarto. Três anos nesse quarto. Não tinha janela. Mas o bom do Cid é que ele... Nem cabia uma cama. E era banheira do lado do aquecedor. Então o gás, quando alguém ia tomar banho, eu podia morrer com gás. Eu podia morrer, mesmo. Eu pensava muito nisso, cara. Se a gente demorar no banho, a gente pode morrer. E o Cid, ele tinha uns horários, assim, umas manias muito estranhas, alguns hábitos, assim, tipo, às vezes ele resolvia que ele ia ficar 48 horas acordado, que ele não ia dormir por 2 dias, e ele ficava. Aí, às vezes, ele decidia que ele ia ficar 3 dias sem comer, e ele ficava. E aí, não, e ele, assim, o Cid, ele sentava no sofá, ele parecia um monge, assim, ele não tava muito se importando, então se eu quisesse, sei lá, quebrar o apartamento num ataque de fúria, ele, ah, beleza, eu tô fazendo o meu jejum aqui, que eu também não sei por que eu tô fazendo isso. Era bom que vocês ficaram com as suítes, né? Eu fiquei no quartinho e tal. E vocês ficavam na mesa. E eu ficava numa caixa de papelão fingindo que era uma mesa. Era meu escritório. Só eu e o Ivo tinha mesa. Então, assim, o chefe era o mais perrapado. Até que teve uma vez que, tipo, a gente tinha chego já, assim, no primeiro mês, aí você foi receber um prêmio lá, que você tem ali o troféu, mas eu não tô conseguindo chegar aqui do que foi. Ah. E era um dos, tipo, prêmio de marketing. Teste, não é? Era um prêmio de marketing. Era um prêmio de marketing. Era um monte de cara engravatado, e aí o Cid acordou atrasado e ele foi com short de girafa de pantufa. Esse homem que eu entreguei o meu destino. Ele vai receber um prêmio. E eu já fui, cara, eu já dei palestra pro vice-presidente do Itaú de chinelo e bermuda do Bob Esponja. Aquela de memes? Explicar pra ele que era memes. E botei um vídeo de sou foda no telão pra eu ser engravatado. Tô nem aí. Tem que chocar os caras mesmo, mostrar que a realidade é outra. Essa é a realidade da internet? É a realidade da internet. É isso aí mesmo. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Cid foi num evento. E ele tava todo embecado. Ele tava de terno, gravata, caramba. Você lembra disso, Cid? É difícil isso aí, hein? Não, é sério. Você tava de terno e gravata. Eu tinha barba grande, não tinha barba grande? Tinha. Quando eu tava barbudo, eu usava umas roupas pra... Porque daí tem que, né? Se eu sou barbudo e já me visto muito mal, aí pronto, daí vira mendigo. Então eu tento equilibrar. Quando eu não tô barbudo, eu me visto mal. Quando eu tô barbudo, eu me visto bem, entendeu? Que é pra dar uma equilibrada ali pro cara não achar que eu sou mendigo. Pois é, tava eu e o pessoal do Jovem Nerd num evento. Era um evento de publicidade desse. Aí a gente encontrou você lá e a gente. Eu lembro de ter comentado isso. Falei, caralho, o cara veio de terno, a gente tem que ver de terno também. Aí o Dave falou. Acho que foi esse dia, inclusive, que o Dave decidiu que ele nunca mais ia usar calças na vida. ele tá cumprindo até hoje. Olha aí, eu sou adepto disso aí também. Eu quase não uso calça, cara. Muito difícil. Muito, muito difícil. A gente teve um dia que a gente tava na Nova Zelândia e tava um frio de -6 e o cara tava de bermuda. Foi impressionante. Nossa. Cara, pelo amor de Deus. Aí tem que ter coragem. Não, mas o Cid tinha esses delírios, assim. Às vezes ele ia de terno. Tinha um terno que você não tirava mesmo, quando você tava barbudo. Sim, sim. Aí a gente ia, sei lá, comer no McDonald's e ia de terno. Aí a gente ia na reunião. Ele de chinela havaiana e uma... Você lembra de um short jeans teu? Sim. Ele era rasgado em uns 40 lugares? Sim, eu já tava à frente da moda já. Não, os caras pagam pra rasgar roupa hoje em dia? Não, era um absurdo. Comprar roupa rasgada, eu já... Era um absurdo. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, essa filosofia de vida, se de não comprar outra roupa, faz sentido. E claro que faz, cara. Faz muito sentido. Mas bom, se ele tem esse direito, eu também posso ter. E aí eu tinha um short que eu ia pra Saltaré. Eu fui durante os meus 2 primeiros anos visitar Saltaré e eu sempre usava o mesmo short. Aí até que um dia meu irmão tava bêbado e ele ficou com tanta raiva. Eu falei, pelo amor de Deus, compra outro short. Eu falei, não vou comprar. Até meu chefe. Ele pegou meu short e rasgou. Caralho. Você devia ter usado rasgado. Mas ele rasgou de ser impossível. E eu vou te contar esse short que eu usava em 2014. Eu tenho ele até hoje. Eu não duvido. Cara, mas essa coisa do jeito. Mais à vontade do Cid, a gente tem uma história de uma vez que a gente passou uma noite trabalhando aqui, um trabalho que tinha pra entregar de última hora e tal, a gente passou, virou a madrugada aqui no escritório, e aí chegou uma hora que o Cid falou, cara, eu vou ficar de cueca porque eu tô com calor, sei lá, e aí o Cid tirou a calça e ficou de cueca. E aí a gente pediu um delivery, acho que era uma pizza e tal, e o Cid desceu de cueca pra receber o delivery. Cara. Esse dia foi estranho, cara, porque descemos os três juntos, só o Cid tava de cueca, e era tipo 3 horas da manhã, os porteiros tudo encarando a gente, tipo, brother, não lembro disso, não. Foi meio constrangedor. Ô Ô Brian, quando você se juntou ao grupo, você também foi morar com um apartamento, todo mundo morar junto, ou já não era mais assim? A minha história é um pouco inversa disso, assim. Eu morava lá no sul do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Rio Grande. É a cidade mais antiga do estado lá e é muito famosa por ter a maior praia do mundo, que é a Praia do Cassino. E aí tem vários títulos bonitos, assim, por ser uma cidade muito antiga. Mas a verdade é que é uma cidade pequena que não tem muita coisa pra fazer, assim. Uhum. E aí eu trabalhava num provedor de internet na época. E eu tinha muito tempo ocioso, assim, eu trabalhava no Help Desk Center, que é, como eles chamavam lá de forma elegante, o suporte técnico, né? Certo. E aí a gente tinha muito tempo livre, porque enquanto as senhorinhas não estavam tendo problemas de ligar o computador na tomada e telefonando pra gente pra perguntar o que tinha que fazer, a gente ficava navegando na rede mundial de computadores. E aí, nessa época, isso era mais ou menos 2008... eu criei um blog, e aí eu fui administrando esse blog e tal, e aí lá nos anos áureos da blogosfera, quando o AdSense era maravilhoso, eu tava já tendo uma renda maior desse blog do que o provedor me pagava. E aí isso estendeu, assim, até 2014, mais ou menos, que foi quando o Igor veio pro Não Salvo, o Igor veio lá de Floripa pra cá, e aí ele me contou que tava vindo trabalhar em São Paulo, trabalhando no Não Salvo e tal, e aí eu pensei, pô, eu tô com uma renda aqui do blog que eu consigo me manter tanto aqui quanto em outro lugar por um tempo. Assim. Certo. Aí eu falei com o pessoal do provedor, falei, ah, vou sair, vou passar um tempo fora pra ver o que acontece e tal. E aí eu vim pra São Paulo, fui morar com o Igor e continuei por quase um ano, eu acho, tocando só esse blog pessoal que eu tinha, até que surgiu uma vaga aqui no Não Salvo. E aí, como eu já tava mais perto de todo mundo, né, eu conheci o Cid. Aí já vinha de carona, né? Não, eu tava morando no mesmo condomínio com o Luigi e tal. É. Então a gente já tava todo mundo muito próximo, assim. E aí eu falei, ah, vou tentar também. E aí fiquei. E o Igor também, foi junto com você. É, na verdade o Igor veio antes. O Igor ficou morando comigo e trabalhando no Não Salvo por um tempão, e eu ficava só em casa, assim. Eu cheguei bem no comecinho de 2014, né? Eu tinha algumas experiências ali como secretário no cursinho, não eram trampos bons, né? Secretário no cursinho, vai tomar... Por que você fala isso aqui no podcast? Eu tenho orgulho do que eu fiz na minha vida. Se você não tem, você cala sua boca. Não, você não precisa ter. Me respeita. Você pode ter orgulho. Me respeita como cidadão e trabalhador. Tá bom? Não pode usar isso. Eles iam assinar minha carteira, você não pode ficar criticando o meu trabalho. Experiência que você teve. Me respeita. A experiência na locadora é mais legal do que então, eu trabalhei em locadora de vídeo, trabalhei com telemarketing. Aí, ali em 2008 também, eu fiz o meu primeiro blog e vi que dava pra ganhar dinheiro com internet. E aí, mas a saudade do cursinho era grande. Era grande. Eu cheguei a trabalhar no Leninja, cheguei a trabalhar no blog do Enem. Cuidando das fanpáginas, né? E aí, cara, isso foi tudo muito rápido. Tipo, eu trabalhava no cursinho, aí o brother me chamou pra fazer o blog do Enem, eu fui. Em seguida, o Lucas Tomé me chamou pra trabalhar no Leninja, eu fui. E, tipo, duas semanas depois, o Cid me mandou uma mensagem. Tu largou o Leninja pra vir pro Não Salvo? Larguei o Leninja pra vir pro Não Salvo. Que filha da puta. E aí, eu vim pro Não Salvo. Lucas... falou, esse negócio de derpina não vai longe. Aí eu falei, pô, sempre quis morar em São Paulo, é a chance de ir pra lá. Boa. E aí fiquei desde então. Que doideira. Nem eu sabia essas histórias. Algumas coisas eu prefiro esconder, às vezes. Ah, essa mesmo. Sim, eu me orgulho. A experiência no cursinho. No cursinho foi legal, cara. Foi divertido. Imagino. É uma puta experiência, né? Rendeu bastante. Eu tive que lidar muito com o público. Em que momento você veio de Palhoça pra São Paulo? Então, foi... Eu já tinha visitado São Paulo ali pros YouPix da vida em 2012 e 2013. E eu era encantado por essa cidade. Olha, falou bonito. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu vim ali. Tipo, cara, eu lembro que eu comecei no Não Salvo no dia 7 de janeiro de 2014. Ô, louco. Eu cheguei aqui no dia 6. Foi uma alegria. Cara, eu cheguei aqui no dia 11 de setembro. Porra, como é que você sabe isso? Eu lembro disso porque, ó, 11 de setembro é fácil de lembrar. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo... Aí, ó, tava em Palhoça mesmo, né? Não ia dar certo lado, ia virar bandido. Pois é, ia acabar preso ou morto, né? O futuro de Palhoça é isso. E sabe que meus pais são de Santa Catarina, né? A gente conhece bem a região ali. Sabe que tem que manter um pouco de distância. E Palhoça é perigoso, pelo menos é o que dizem. Eu nunca fui, na verdade. A gente passava as férias da infância em Florianópolis, né? Porque os meus avós são de lá e os tios e tal. A gente sempre ia pra lá e passava o verão todo lá. Cara, Palhoça é perigoso, sim, mas o litoral ali é muito bonito, cara. É, Palhoça é a praia grande de São Paulo. Surfistas do Brasil inteiro vão pra lá no verão, porque lá eles conseguem ficar isolados do mundo. Ó, louco. Aí. E você de vez em quando encontra o Medina da vida perdido lá. É só os surfistas. Só os maconheiros, né? Pode falar, maconheiro. Não tem problema. É, o Marcelo D2, que estudou pra lá, aí, o tá Falcão do Rapa. Surfistas como o Falcão do Rapa e o Marcelo. É. Eu tenho um tio que existia uma lenda de que esse tio tinha estado em Woodstock. E era uma. E meio que todo mundo na família. Sabe, era uma lenda que corria na família e todo mundo tomava isso como verdade, sabe? Ah, não, esse tio aqui foi pra Woodstock. Nunca ninguém perguntou. Aí um dia eu fui perguntar, eu e mais uns primos. Aí a gente chegou pra ele e falou assim: é verdade que você foi pra Woodstock? Ele falou: não, eu fui pra Palhoça Stock. E. E ele não deu mais nenhuma explicação. Foi só isso. É, mas não precisa de mais nenhuma explicação, né? Eu preciso de Palhoça Stock. Não é maravilhoso isso? Oh, só nossa, história, só história emocionante aqui, né? Sabe assim, correu uma lágrima agora, só uma lágrima. Não, eu já fui visitar o Igor em Palhoça, já contei com o Igor em Palhoça, já fui visitar a casa do Luigi, só não fui no Brian. É que é muito longe, dá muito trabalho, cara. Puta que pariu, é longe. Rio Grande é uma cidade que ela fica a 5 horas de Porto Alegre. Então, quando nossa, eu vou visitar meus pais, eu tenho que pegar um avião aqui em São Paulo, vou até Porto Alegre, aí desço em Porto Alegre, e aí eu tenho duas opções. Eu pego outro avião até Pelotas, que é a cidade mais perto lá de Rio Grande, que tem um aeroporto decente pra pousar um teco-teco, ou eu tenho que pegar um ônibus e ficar 5 horas na estrada. É, realmente, acho que uma eu vou balsa, não vou te visitar, não. Uma balsa, imagina o Brian fazendo Enem, né, cara? Nossa. Fica quantas horas do Uruguai? Cara, fica 2 horas do Uruguai. É mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre. Eu acho que deve ser meio que no meio, assim, entre Montevidéu e Porto Alegre. Eu acho que a capital mais próxima é bem provável que seja Montevidéu. Tá vendo? Talvez fosse mais fácil pegar um avião até Montevidéu. É, eu acho. Mas se encontra lá, né? É, melhor. É bom que dá pra fazer free shop e tal. Foi nesse prédio aí que você morou com o Igor que teve a história do porteiro, Brian? Foi. Foi nesse prédio. Foi um pouco antes, né? Eu me mudei pra cá e o Igor tava morando em outro lugar, né? Antes da gente combinar de morar junto e tal, o Igor tava morando numa casa de outros brothers. É, eu tava em Santo André nessa época. É, e aí eu tava ali em toda aquela burocracia de alugar um apartamento e eu não tinha quase nenhum conhecido aqui, né? Então não tinha como ter um fiador ou qualquer coisa assim. Então foi uma burocracia grande. Eu fiquei umas 2 semanas em São Paulo meio sem ter onde morar, assim, na casa de amigos. E aí, quando eu finalmente consegui, né, pegar a chave do apartamento, eu cheguei e aí o porteiro era... Eu não sei se... Ele era um porteiro bem idoso, assim. E ele não era muito experiente na arte da portaria. Eu entendi, basicamente, é que quando chegavam pessoas que ele não conhecia visualmente, ele perguntava o que a pessoa queria, e aí como eu me apresentei como um morador, ele pensou, bom, se é um morador e eu não conheço, deve ter o nome dele numa lista de moradores. E aí ele foi olhar na tal lista de moradores, que até hoje eu não sei se ela realmente existe ou se foi uma coisa que... Provavelmente não existe, não. Eu acho que não, né? E aí, enfim, aí ele foi procurar meu nome na lista e ele não encontrava de jeito nenhum meu nome na lista. Brian. E Brian é um pouco difícil, especialmente porque quando meus pais foram me registrar, eles tentaram encontrar uma forma de escrever Brian que as professoras, quando fossem ler na chamada, não errassem. E eles conseguiram. Eles escreveram Brian de uma forma que todo mundo que lê acerta. Só que todo mundo que escuta erra na hora de escrever. Porque... É toda João logo, pô. É, logo Lucas, Pedro, era Brian. Muito, eles gostavam muito de Brian por causa do Alf. Eu vou dar o nome aqui pro meu filho. Pra ninguém errar, eu vou colocar o nome dele de Washington. Whindersson Nunes, pronto, ninguém vai errar o nome do meu filho. Meu pai gostava muito do Alf, e aí o Alf, o é teimoso, tinha um menino que chamava Brian. Cara, isso que é maravilhoso, cara, da história. Dá o nome de Alf. Ou Willy, né? Tinha o Willy. O Willy era o pai do Alf. Ele fala: ei, Willy! É por isso que hoje em dia todo mundo chama o filho de Enzo, tá ligado? É mais curto. Não, e aí eu soletrei Brian 1 milhão de vezes e o cara não entendi. Aí eu falei pra ele, cara, deixa eu entrar, que eu mesmo procuro meu nome na lista, e aí vai ser mais fácil, né? De repente eu tô mais familiarizado com o meu nome. É exatamente como o assaltante falaria. E aí eu acho que ele falou assim, não, então peraí, soletra de novo pela última vez, que eu vou escrever aqui no papel, e aí você entra a primeira portaria. Se o nome não tiver aqui, aí eu vou ligar pra sei lá quem, pro chefe dos porteiros. Aí eu falei, ah, beleza, aí eu soletrei, né? Meu nome escreve B-R-A, e eu ainda fui soletrando B de bola, R de raposa, A, e A-I-A-N de navio no final. Aí ele, ah, beleza. Aí tudo isso ele escrevendo, né? Aí ele liberou o portão, aí eu entrei. Quando eu cheguei lá dentro, tava escrito no papel: Fruves. Aí eu... E o meu nome realmente nem tava naquela lista, nem como Brian, nem como Fruvis. Fruvis, o sonho do seu pai foi por água abaixo aquele dia. Brian pra Fruvis tem um... Tem... Não, ele quase não acertou nenhuma letra, acertou o I. Legal o cara chamar você de seu Fruvis pro resto da vida. O cara ainda fala assim, seu nome é meio estranho, né? Meio incomum. Ele fala, é mesmo. É que meus pais, eles gostavam muito do Alf. Gostava muito do personagem Fruvis. Mas imagina ser uma outra expressão, tipo, sua namorada vai tatuar seu nome. É verdade. E aí o tatuador do Jade coloca Fruvis aí. O mais mágico dessa história é que eu nunca mais encontrei esse porteiro, cara. Ele não sei se ele era tipo um estagiário da portaria. Cara, era alguém te zoando, cara. Ou ele era um fantasma. Porteiro estagiário é bom, hein? Ou ele era um fantasma, porque ele era um cara muito idoso. Caralho, assim. Estágio pra porteiro, brother. Ele podia ser um fantasma zombeteiro. Ele tava ali me zoando. Ou ele tava no prédio errado o dia inteiro e não percebeu. Ele não conhecia ninguém na portaria, ele pensou, putz, eu acho que eu tô no prédio errado. Peraí, eu acho que eu não sou nem porteiro. Eu sou taxista. Eu não sou nem porteiro, era só, dele, mas... era só um velhinho perdido, mano. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Em nenhum momento você pensou que era o Cid que colocou um porteiro só pra sacanear. Isso poderia muito bem ter acontecido. Era o Cid disfarçado igual o Gugu, assim, com uma maquiagem e se disfarçava de porteiro. O Gugu negro. Então faz sentido ter saído de táxi. Passa. Os jovens não entenderam. Ô Igor, conta essa história da balada de 14 anos, cara. Que história foi essa? 14 não. Não. Menos. Era na quarta série, cara. Não, na quarta série pode ter sido com qualquer idade, aparentemente. Era uma quarta série, uma das quartas séries. Um então, dos anos que a gente tive na quarta série. Então, o que rolava, cara, eram festinhas de colégio. Tipo, a Mariazinha vai fazer aniversário. Aí, tipo, a molecada colocava uma musiquinha pra tocar, tipo um Sandy Júnior, e colocava TNT preto nas janelas, que era pra simular bem uma balada. Olha aí. Sério, cara. Em Palhoça isso é totalmente normal. Se você põe TNT preto nas janelas, ou você vai fazer uma balada, ou matar alguém e cortar o corpo em fatias. Ou esconder câmeras pra poder assaltar um banco, tá ligado? Basicamente é isso, tá ligado? Mas não tem nada demais, não, nessa história. A história é que ele teve uma balada quando tava na quarta série e contou essa mentira aí no podcast. É o grande mito do Não Ouve, é algo que o Igor organizou uma balada dentro da quarta série quando ele tinha 9 anos. Sim. Quer dizer, ele, sei lá, podia ter 16 anos, mas quem tá na quarta série geralmente tem 9, 10 anos, né? Olha, se Deus quiser, um dia eu consigo provar que tudo isso aconteceu. Que não é alucinação. Vai trazer um pedaço do TNT igual o Santo Sudário. Assim. Um pedaço do TNT preto usado naquela festa. Com a marca do meu rosto quando eu tinha 9 anos. De barba já. Mas por que é uma lenda? Aconteceu a balada? Tipo, deu certo? Ele contou essa história num podcast, só que a gente sabe que é mentira. Ele gaguejou muito nessa história. Ele gaguejou. O Luiz surtou, aí virou a lenda do Não Ovo. Tá ligado? Festa de TNT na quarta série. No fim das contas, a história ela é simples, só que a maneira como ela foi contada ao longo do episódio fez com que ela virasse emblemática, histórica. E emblemática é o termo certo pra essa festa. Ai, cara, mas eu jamais desafirmarei o que aconteceu. Nossa, que... ele pegou a experiência do cursinho. Era cursinho de oratória, tá ligado? Eu sou bom desse jeito. Nem sempre o Não Ovo teve assinante, né? Isso é relativamente novo, né? Ah, sim. Sim, é novo, é. Tem o quê? 2 meses. Por aí. E como é que surgiu essa história de ter... Tem um grupo também, né? Igual a gente tem. Isso. Tem um grupo lá. E como é que surgiu essa história de ter esse grupo que vocês saem pra jantar juntos? Teve podcast 24 horas. De onde veio essa porra toda? Cara, a gente tinha um podcast aqui. A gente viu que tava crescendo bastante. Tava, porra, sempre ali entre os primeiros da Apple Store. Até aquele rankzinho, né? Do iTunes, né? Do iTunes lá, e a gente via que, cara, sempre tava ali entre os primeiros. Eu nunca entendi direito esses rankings. Também nunca entendi como é que ele organiza aquilo, mas a verdade é que desde que o Novo nasceu, ele tá quase sempre entre os 10 primeiros. É, ali. Tá por ali, tá fica sondando aquele lugar ali. E aí eu via outros podcasts, já aquele podcast lá que tá sempre em primeiro ou segundo, que é o de aula de inglês. Uhum. Aula de inglês e empreendedorismo são sempre os top de qualquer coisa, porque eles lançam 400 episódios por dia. E tem 30 segundos. Cada episódio. É. E aí sempre estão lá em primeiro e tal, e a gente tava ali no meio. Eu falei, mano, sei lá que, se isso é interessante ou não, se é bom ou não. Mas tamo lá. O interessante também é que no final de 2006 tem aquele melhores do iTunes e o Novo era tava um destaque, lá, né? Ah, é. Daí a gente saiu como destaque dos melhores do iTunes lá como podcast no final do ano. Que legal. Porque eles fazem um especial de quem se destacou, sei lá como é que é essa votação. Mas a gente apareceu lá na Apple Store como destaque. Então eu falei, pô, significa que a galera gosta. Alguém escuta. Que alguém realmente escuta, né? E aí a gente foi entender melhor como é que funcionava pra saber a audiência. Porque, cara, eu sou o pior... como o pessoal já contou aqui, eu sou o mais desleixado possível que você imaginar. Então, eu não vejo o Analytics do Não Salvo há 3 anos, sabe? Eu não entro. Não tô cagando pra quantas pessoas entraram ou deixaram de entrar. Tem cara que fica analisando e tal. Cara, eu não entro. Eu vejo que quando eu entro tem bastante gente online. É isso que importa. É isso que importa. Agora, se teve 400 mil um dia e no outro teve 398 mil, o que será que a gente errou, sabe? Isso aí eu não analiso muito, não. Só entro ali pra, assim como os leitores, pra me divertir, e eu vejo que tem outras pessoas se divertindo, é isso que importa. E também nunca fui atrás dos números do podcast. Daí a gente começou aí também pra entender e viu que tinha uma audiência interessante. A gente falou, pô, vamos de repente tentar criar um padrinho, porque a gente cria com os novos podcasts, a gente ficou muito sobrecarregado, né? Porque, pô, são 4 podcasts que a gente faz. A gente praticamente tem episódio todo dia. Na verdade, a gente faz 5 episódios toda semana, só que na sexta-feira a gente tem 2 podcasts, que é o Novo Bônus e o Rebobinando, que sai. Então, a gente não tem nada na segunda, mas tem um dia da semana que tem 2. Então a gente faz conteúdo quase a semana inteira. E aí começou a ficar pesado pra conseguir manter essa, né, essa pegada aí. E aí a gente começou a deixar de fazer o podcast bônus do Não Ovo, justamente porque a gente tinha outros 3 podcasts pra fazer. E aí a galera começou a reclamar, porque, né, vocês sabem como é que é. Nunca é o suficiente, né? Nunca. Você pode ter 4 horas, por que não tem 5? Né, de podcast. nunca tá legal, né? Sempre tem uma reclamação. E aí a galera começou a... Porra, não importa que tem 4 podcasts, por que não tem mais o bônus e tal? E a gente falou, mano, tá ficando difícil manter tudo isso. E aí, com ter que melhorar equipamento, ter que melhorar, fazer mais edição, mais 4 edições, né? Eu tinha que pagar mais 4 edições de podcast e tudo mais. A gente resolveu fazer o Padrim pra conseguir, pelo menos, empatar. Porque, né, podcast, querendo ou não, ainda é uma mídia muito difícil e dá muito prejuízo. Dá mais prejuízo do que lucro. A gente faz porque a gente gosta, né? E a gente tentou pegar o Padrim aí pra tentar, né? Vamos ver se alguém ajuda um pouquinho ali também. E a gente não quis só fazer um Padrim, mas também não só doação, né? Não é toma aí dinheiro e continue o seu trabalho, não só isso, que também é muito legal. Mas também recompensar a galera com algumas coisas. Então a gente fez um Padrim um pouquinho diferente ali, tendo várias recompensas, sendo que uma delas, o cara recebe um box mensal em casa, né? Com um monte de coisa que a gente separa. Livro, camiseta, referência de... São sempre coisas com... Tem referência a algum episódio, né? Isso é bem legal. Então a gente bota umas coisas no box ali, de camiseta, livro, pin, de mochila, adesivo. Cara, esse mês foi até camisinha, foi preservativo. Cara, aí, muito bom. Plaquinha. Plaquinha, a gente tem placa que a gente faz com as coisas dos episódios. Camiseta então, do Faustão. Tem a camiseta do Faustão, que é a grande sensação aí. Por causa do termo Faustop, né, que a gente leva aí. Então, cara, a gente fez várias coisas interessantes, e uma delas também é uma meta acumulada, né? Então, assim, quando acumula, sei lá, tem tantas pessoas nesses padrinhos aí, o dinheiro total deu X, a gente faz alguma coisa grande. Uhum. E aí a gente tá pra bater agora dessa meta grande, é um sorteio de uma capital no mundo que a gente vai gravar um podcast lá. Vem gravar aqui em Miami. A gente já fica na casa do Google, já. Pô, se isso aí cair no sorteio, sim. O problema é se cair uma cidade com guerra, né? Esquece o negócio de sorteio, vamos por lá, vamos pra Miami. Não, dessas metas acumulativas, a primeira meta era a volta fixa dos podcasts bônus. Exato. A primeira que a gente cumpriu. E a segunda era já o Não Ovo de 24 horas, que foi que o Google puxou ali. Exatamente. E é bizarro porque, cara, a gente ficou meio na dúvida. Será que alguém vai assinar? Será que alguém realmente vai pagar? A gente sempre fica nessa, né? Vocês devem ter passado por isso também. Fica nessa... Será que alguém gosta o suficiente pra isso, né? E, cara, em 12 horas a gente tinha batido o recorde brasileiro do padrinho, né? No começo a gente tava todo mundo incrédulo aqui, a gente falava, não... Se talvez, pagar a cerveja, né? Talvez em 3 meses a gente consiga bater o recorde pra live 24 horas. Aí, tipo, na mesma madrugada, a gente já tava tendo que se preocupar com isso, porque já tinha partida, tá ligado? A gente chegou a bater 3 metas acumulativas no primeiro dia. Pois é. Foi. Isso porque a gente botou umas metas meio malucas. Essa de viajar pra qualquer capital do mundo é meio retardada, né? Porque a gente nunca achou que ia chegar. Uhum. E aí, 2 meses e meio depois, a gente tá chegando quase nisso. Lá, é. E é o pessoal que vai escolher onde é? Não, vai ser um mediante a sorteio. Isso que é o grande problema. Entendi. Quer dizer, não sei se é problema não, porque se o pessoal fosse escolher, acho que é aí que a gente tá ferrado mesmo. Mas vocês vão colocar todas as capitais do mundo e escolher dali, é isso? É, pega aquela lista do Wikipedia de capitais do mundo lá que sai. Na Coreia do Norte, você não pensou nisso, né? É, pode cair. Mas a probabilidade é pequena também. Cai na Síria. Cair. Melhor ainda. Cara, se você entrar na Coreia do Norte, você não sai mais. Se cair em Brasília, aí fodeu de vez. Se cair em Brasília, a galera vai achar que foi combinado, né, cara? É, o Brasil tá incluso no mundo. Ou então Montevideo. E nunca vai sair em Miami, porque Miami não é uma capital. É, também tem esse lance. A capital da Flórida é uma cidade chamada Tallahassee. Oxe, olha aí. Que palhoça, o quê? É tipo a palhoça da Flórida. E a meta que bateu agora, que é essa anterior da capital do mundo, é uma capital do Brasil que a gente faz e vai gravar um podcast, um não ovo, dentro do ônibus circular nessa capital. Porque a gente tem essa brincadeira que o não ovo ele é o podcast do proletariado brasileiro, do trabalhador brasileiro. Uhum. É, porque o cara não precisa entender de, né, não precisa ser nerd, o cara não precisa ser historiador, o cara não precisa ser porra nenhuma, ele só precisa botar no ouvido ali e escutar, porque a gente fala conversa de bar, né? Uhum. Então o cara não precisa ser entendido em absolutamente nada, no final das contas, né? Mais uma conversa ali, uma brincadeira que a gente faz. Então a gente brinca que é o podcast do cara que tá escutando no busão. Tem até o meme da galera mandar foto com a cabeça triste no ônibus escutando no ovo. Então a gente vai gravar dentro de um busão em algum lugar do Brasil aí, vamos ver. Sim, o nosso editor, né, que é o Daniel Bayer, ele edita ali com uma frequência que quando a cabeça da pessoa tá encostada no vidro do ônibus, ela ecoa melhor. Então é feito pra galera. Eu, inclusive, tem até essa brincadeira que a gente faz aí, é do trabalhador brasileiro e tal. É, um tempo atrás, tava em casa, e aí o porteiro tocou o interfone e falou assim: "E aí, Cid, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem. Seu dia está falstop?" Isso foi num domingo. E aí, por um meio segundo, eu falei assim: "Mano, por que o porteiro tá perguntando se meu dia tá falstop?" Aí eu pensei assim: caralho, a produção do Domingão do Faustão tá aqui embaixo e vai me entrevistar. Foi a primeira coisa que eu imaginei. Falei, ele falou isso pra me dar uma dica. Aí eu falei, tá tudo falstop. Daí ele: "Ah, que bom, tal, tem correspondência pra você." Falei: "Cara, você falou falstop ou foi impressão minha?" Aí falou: "Não, eu falei." Falei: "Por que que você falou falstop?" Aí: "Ah, a portaria toda aqui escuta no ovo, é mó divertido, escuta aqui." Eu falei: "Caralho, velho, os porteiros lá me adoram por causa que os caras escutam no ovo." E por que, cara? E por que essa obsessão com o Fausto Silva, com o Faustão? Ah, porque ele é demais, cara. Você não tem obsessão pro Faustão? Então o que a gente tá fazendo aqui? Tô achando estranho isso aí. Deixava isso claro no começo. No começo, que como essa pessoa não é obcecada pelo Fausto Silva, vírgula, ou Faustão? Não, o cara que tá 30 anos na televisão, fica 7 horas por dia falando ali, o louco, bicho, brincadeira, o cara é um gênio. Ele tem a habilidade de sempre olhar pro relógio quando são 8 e 7. Não tem como respeitar um cara desse, tá ligado? O cara que consegue fazer um reaction de pegadinha. Cara, ele narra. A galera que fica fazendo react no YouTube aí, os principais youtubers do Brasil agora é react. Reagindo. Faustão fazia isso na videocassetada. Ele colocava os vídeos. A videocassetada não é sobre as pessoas que estão caindo. Não, é sobre a narração. É sobre o Faustão reagindo a pessoas caindo. Tanto que eles passam uma fita de 1960. E ele ainda tá feliz. É diferente, é sempre ele tá sempre rindo. É a locução. Olha só, o Faustão é interessante que ele traça um paralelo sobre a sociedade brasileira. Sim. Através de pessoas gringas caindo. Ele consegue associar uma pessoa caindo nos Estados Unidos à sogra que tá deitada no sofá. Exatamente, até porque tem várias videocassetadas com taco de beisebol e ninguém tem taco de beisebol no Brasil. Não, mas o que ele vai falar? Ele vai falar assim: "Ó, louco, você que tá aí, está cansado de apanhar da economia brasileira." Entendeu? Então, ele é o modo do Faustão falar sobre a atual situação socioeconômica. Ele não fala só disso, ele fala de culinária também. Tudo. Opa, ele é um ícone da moda também. As roupas que o cara usa. O cara tá à frente do tempo dele. Era isso que eu tava estranhando. Vocês já tinham falado muito do Faustão sem citar as camisas do Faustão, né? Claro, o cara é um ícone da moda. Então, só esses 2 minutos aqui que a gente falou de Faustão, é impossível vocês não tenham ficado falando, porra, mas tem razão. É aquela história que diz que Deus é brasileiro. Se é brasileiro, então ele é o Faustão. Pô, vocês antigamente tinham um Tumblr que chamava Camisas do Faustão, que era um cara que só botava foto. Verdade, é genial. Cara, e pela primeira vez, né, esse tempo todo que a gente fica forçando o Faustop, algumas semanas atrás, pela primeira vez na história, o Faustão foi filmado falando Faustop. Sério? Sério, ele foi numa loja. Loja de brinquedo. Uma loja de brinquedo, uma re-rap da vida aí, sei lá, que ele foi comprar pro Faustinho lá, o brinquedo. O brinquedo pro pentelinho do Faustinho. O pentelinho do Faustinho. Foi comprar lá um brinquedo e aí um dos funcionários lá era um ouvinte do novo. E aí pediu pra ele falar, mandar um recado Faustop. Daí ele fez, Faustop? Errou! Ele fez um vídeo falando assim. Foi demais. Você disse Faustop? Errou! É muito bom. Muito bom. Primeira vez em vídeo. Porque ele deve falar nos bastidores ali, mas ninguém sabe. Mas primeira vez em vídeo. Será que tem a camisa do Faustão? Puta, ia ser lindo. Pô, cara, ia ser demais. O Faustão é tão incrível que ele mesmo gosta deles. Ele assiste. Ele fala assim. Ele fala pra mulher dele, eu vou gravar o Faustão. Você deixa gravando. Eu vou fazer o Faustão. Você deixa gravando no, na televisão pra quando eu voltar assistir o Faustão. Mas você é o Faustão? Ô, louco. Deixa gravando o Faustão aí, que quando eu voltar eu vou assistir o Faustão. Porra, cara, como vocês são super fãs, vocês devem ser as outras pessoas além de mim que lembram que o Faustão, em 1990, quando começou, tinha uma abertura, né? E tinha uma música de abertura. Ele gigante? Ah, é verdade. Ele gigante. Ele gigante, o Godzilla? Isso. Não, essa daí foi depois. Essa aí foi depois. No começo era uma que ele abria a boca e saía uns lagartinhos assim, e aí ficava falando do tempo que sapato grande era sapatão, que galinha era comida só de domingão. Cara, eu não lembro disso, não. Eu nasci em 94. Eu tô triste agora de não ter pego essa época. Ah, peraí, YouTube. Posso pois é, cara. Eu lembro da música toda sem olhar no YouTube, que eu não roubo com essas coisas. Então é bizarro essas referências, né? Eu tive uma. Participei de um programa aí na televisão que era com vários outros youtubers, né? E, cara, não é muito o meu mundo, assim, mas beleza, né? Daí tava lá com essa galera e é impressionante a referência do povo, cara, é completamente outra. Tinha uma menina que ela tem 20 anos e ela não sabia quem era William Bonner. Caramba! Ela não sabia quem era Eike Batista. Ah. A gente fez aquela brincadeira de botar o nome na testa e o outro ter que adivinhar. Sim. Aí botaram Eike Batista, ela ficou puta. Falou, vocês estão inventando o nome. Nossa senhora. A única referência que ela tinha, cara, ela só sabia. E quem que era o maior comunicador do Brasil, conta? Felipe Neto. Okay. O maior comunicador. Eu tive uma discussão, cara. Isso aí, eu fico até triste de falar. Eu tive uma discussão com ela sobre o maior comunicador do Brasil, que ela queria comparar o Silvio Santos com o Felipe Castanhari. E eu quase saí na porrada com ela. Caralho, velho. Não, mano. E ela querendo, não, porque é um absurdo, não sei o quê. Mas o Castanhari. O Castanhari tem igual quantos milhões ele tem no YouTube. É mais do que a audiência do SBT. Eu falei, filha. O que o Castanhari tem de inscrito, o Silvio Santos tem de idade, né? Vou começar. Caralho, cara, eu fiquei puto real, assim. Há muitos anos que eu não ficava bravo real. Eu fiquei bravo. Se ela fala do Faustão, então. Nossa, dou-lhe uma porrada. O soco, bicho. Eu sou muito fã do Silvio Santos, né? O Silvio Santos trolou a Contigo na maior, né, cara? É verdade. Vocês lembram dessa história? A Contigo foi fazer uma reportagem com ele em Miami e ele falou que tava morrendo, que ele trocava o sangue todo dia e tirou uma foto de bermuda no supermercado, sorrindo. E os caras. A vida secreta do Silvio Santos nos Estados Unidos. E aí o nego vai reclamar. Ele, não, tava zoando só, tava de brincadeira. Claro que eu não tava morrendo. O Silvio Santos trollou a Endemol, cara. Ele fez uma reunião pra botar o Big Brother no SBT, copiou a ideia e criou a Casa dos Artistas. Cara, copiou melhor do que o programa. Melhor. Também teve aquela que a Globo comprou o direito do jogo de futebol. Ele foi lá, ele pulou e pagou o patrocínio do Limpo. Botou do Vasco. O Vasco com o SBT. Pra passar da Globo. Essa trollada não foi do Silvio Santos, não. Foi do Eurico Miranda. Eurico Miranda, O Eurico Miranda pôs o logo do SBT pra sacanear a Globo, sem avisar o SBT, sem nada. Ele foi lá e simplesmente mandou fazer. Não era junto? Não foi junto, não foi combinado. Foi de graça. Eu achava que era junto, com o SBT, porque faria muito sentido. Fazia sentido. Não, então, ele pôs de sacanagem, não avisou ninguém, não avisou nem o SBT. Simplesmente fez isso. Caralho, genial, né? Isso, velho. Não, esse pois negócio do Eurico Miranda me lembra aquele blog que tinha na internet, que o cara tinha feito um mestrado, um TCC, sei lá, em comunicação, em que ele pegava as notícias sobre o Eurico Miranda e as notícias sobre a Xuxa e trocava os nomes pra mostrar como a imprensa trata as pessoas de forma diferente. Que caiu alambrado do São Januário, né, naquela final contra o São Caetano, e pegou fogo no estúdio da Xuxa. Nossa. E aí eles botavam assim, a Xuxa visita as pessoas que se feriram no acidente e chora. Aí ele botava assim, Eurico visita as pessoas que se feriram no acidente e chora. Ele ficava mostrando como que só por ser uma pessoa diferente, a cobertura era totalmente diferente. Entendi. Muito bom, cara. Que história é essa, assim, do clone, que você tem um clone maligno? Eu tenho uma história que é a história do falso Cid. Né? Que é uma teoria, na verdade, né? Se você, inclusive, chegar no Twitter e botar a hashtag falso Cid, você encontra várias fotos minhas em lugares que eu nunca fui. É bem assustador. Demais. Então são pessoas muito parecidas comigo que estão em Belém do Pará, estão na Nova Zelândia, estão... Dei dois exemplos de lugares bem próximos. Então, assim, são pessoas que estão em lugares bem distantes, assim, que eu nunca fui. Não, e algumas relações muito próximas, como, por exemplo, pessoas marcarem o Cid no Instagram e aí a gente vai ver a foto e não é o Cid. Não, é um outro cara que só tem uma barba e é parecido, tem um olho pequeno. E pode estar abraçado comigo, com o Brian, tá ligado? Às vezes nem a gente sabe. Tipo, um cara tem uma foto clássica, que é muito antiga, acho que ninguém vai achar isso, mas é um cara jogando sinuca num bar. E aí o cara tirou a foto e postou assim, nossa, olha o Cid aqui, o Cid do Não Salvo jogando sinuca. Não era, cara. Claramente não era. Então, assim, isso, cara, quase todo dia que tem algum falso Cid que aparece em alguma rede social aí. E aí tem a história, essa história surgiu, na verdade. Eu tô olhando a hashtag aqui, tem uns que é muito parecido. A maioria não é, não, mas tem uns que são parecidos mesmo. Tem. Mas aí, essa história, na verdade, aconteceu porque uma... Olha, o Luiz mostrou um agora que sou eu, cara. Até eu fiquei na dúvida. Caralho, esse parece muito... Então, essa história aconteceu, na verdade, porque uma vez eu fui numa balada, muitos anos atrás. Tava o Luiz, tava o Ivo e tal, a gente tava nessa balada. E aí, uma menina chegou na balada e falou assim... Ué, você tá aqui, Cid? Eu falei, ué, tô, não posso estar numa balada? Falou, não, mas é porque você tá lá fora. Na área de fumante. Eu falei, não, eu tô aqui. Ela, não, mas eu acabei de tirar uma foto com você lá. Eu falei, não era eu, então. Ela, não, era você. Tanto é que tá maior confusão lá, porque o cara tá passando a mão na bunda de um monte de menina e falando que é o Cid do Não Salvo. Caralho. Porra de história é essa? Aí eu meio que dei uma ignorada, achei que a menina era meio maluca. Tá? Falei, ah, tá, beleza. Fingi que tô escutando. É que você escuta na balada pela metade das histórias. Falei, deve ter escutado errado, né? Uhum. E pá, beleza, continuei. Ou podia ser o Jacaré Banguela. É, exatamente. Aí chegou outra menina, falou, pô, Cid, tem um cara lá perto da área de fumante passando a mão na mulherada e a galera reclama. Ele fala, eu sou o Cid do Não Salvo, eu posso tudo. Eu falei, quê? Que história? Que porra de história é essa? Aí eu fui até lá, fiquei curioso, fui até lá. Quando cheguei lá, mano, tinha um cara igualzinho a mim. Um cara idêntico a mim, só que um pouco mais gordinho. Um cara igualzinho a mim, cara. Eu falei, mano, esse cara realmente é parecido comigo. E eu era um cara meio escroto, né? Meio escroto não, muito escroto. Porque tava passando a mão na mulherada, né? Na balada. E aí eu cheguei pro cara, na boa, assim, né? Tranquilo. Falei, e aí, cara, dando risada e tal. Porra, tanta gente pra você dizer que é, vai logo dizer que sou eu. Porra, fala uma, né, escolhe uma pessoa melhor, né, não um idiota que nem eu. Ainda falei assim, brincando. E o cara me respondeu assim, por quê? Você vai fazer o quê? Sabe esse... Caralho, que escroto. Sabe esses caras de balada, assim? Uhum. Aí ele falou, por quê? Você vai fazer o quê? Falei, não, por quê? Daí eu fiquei meio na minha, né? Falei, não, porque você é você e eu sou eu. Você tá falando que você sou eu e aí pega mal pra mim, né? Se você faz coisa errada, parece que sou eu que tô fazendo. Ali, você vai fazer o quê, então? Falei, caralho, mano. Aí eu, por um segundo, eu pensei assim, se eu não fizer nada agora, esse cara vai virar eu. Ele vai tomar o meu lugar. Se eu não fizer nada, eu tenho que reagir. Aí eu simplesmente dei um soco na cara do cara. Caralho! E a gente começou uma briga e se rolar no meio da balada e uma confusão. E eu só briguei com ele, porque assim, claramente eu apanharia em qualquer briga, né? Isso é muito óbvio, né? O Ivo tava com a gente na balada. e o Ivo, o cara é grande e ele é bom de porrada. E eu falei, mano, eu vou brigar, que eu sei que o Ivo vai vir me defender, então pelo menos eu não vou apanhar muito. E aí eu dei um soco no cara e saí rolando no cara, o Ivo já veio dando uma voadora, e aí já começou uma confusão, e aí nessa confusão, os seguranças da balada vieram e retiraram ele da balada. Não, peraí, ele foi expulso da balada. Não, não é, você vai contar essa é a versão que tu conta. Não, essa é a versão expulso, que você conta. Exatamente, foi expulso da balada. Aí existe a teoria que nessa empolação, nessa, de quem pai, briga, não sei o quê, retiraram o verdadeiro Cid da balada. E o falso assumiu o lugar do Cid verdadeiro, que na verdade eu sou o falso. Então. Desde então começou a ter aparições de Cids ao redor do mundo. Pode ser o verdadeiro Cid em peregrinação, né? Já que procurando ele foi um caminho na vida dele. Procurando um caminho novo, né? Já que talvez esse cara que esteja aqui com a gente seja aquele cara da balada que passa a mão na bunda da mulherada. É, e talvez o cara que tá aqui com a gente realmente acredite que ele é o Cid. É, não pode tem como ser, negar. Tá ligado? E aí ele não... Mas é uma ficção científica, o falso Cid. É, Rick morre demais, sim. É uma ideia legal. E outra, isso é uma coisa típica que o Cid faria. E só revelaria daqui a 10 anos. Trocar com alguém e curtir a vida. Caralho, já pensei que louco. Muito bom, deu uma ideia boa essa aí. Cara, que história maravilhosa. O Gustavo tinha um clone aqui em Brasília também, né? Você lembra disso, Gustavo? É, tinha essa história, mas eu não acho tão maneiro assim, igual o Cid, não. Não, não é tão maneiro, mas o cara frequentava os mesmos lugares que o Gustavo, aí o Gustavo deixou o cabelo crescer, o cara deixou também. O Gustavo cortou o cabelo, o cara cortou o cabelo. O Gustavo engordou, o cara engordou. Então, o cara seguiu os passos do Gustavo aí. É tipo o quem humano do Gustavo. Como o Gustavo se mudou de Brasília, aí os caras da banda dele foram perguntar se esse cara tocava baixo, porque seria o substituto perfeito, né? Mas o cara não tocava. E eu vi esse cara uma vez no shopping, e eu juro que eu tive que chegar do lado dele pra ter certeza que não era o Gustavo. Eu olhei de longe, falei, cara, é o Gustavo. Como que ele tá aqui em Brasília e não me avisou? Aí eu fui chegando perto, o cara tava olhando uma vitrine. Aí eu parei do lado dele, olhei assim, bem no rosto, sabe? Aí o cara me olhou, estranhando. Aí eu fingi que tava olhando pra vitrine, o cara deve ter achado que eu tava encarando ele. E foi por isso mesmo. Parece que ela dá pra dar uma manchete do, né? Homem gasta 200 mil reais para ficar parecido com o Google Maps. Conheço o Google, mano. Até porque se tornar o Ken humano hoje é mais difícil, né, cara? Você tem que fazer uma plástica pra colocar um óculos preso na sua cara. Talvez tornar o Google seja mais fácil. Caralho, mas cara, tem umas aparições que eu fico meio assustado, cara. Você pensa que é você, né? Eu penso que sou eu e eu fico, mas caralho, vai ver, eu não lembro dessa foto e tal. Eu não tenho essa camisa, eu fico meio na dúvida. Assim. É um cara parecido, enfim. Tem bastante por aí. Pra gente concluir, conta essa história do Enem aí, das atrasadas do Enem. Você andou sendo criticado. Cara, hoje mesmo a gente gravou o podcast, inclusive, sobre esse tema. É. É, se chama O Cretino do Não Salvo Foi Longe Demais. Porque tinha um cara me chamando de cretino no Twitter e tal. Não, vários, né? Vários, né? Mas esse específico tava muito engraçado. Era um professor até, ele tava muito puto. Antes de você contar, deixa eu dar minha opinião. Eu acho do caralho. Eu achei a história, porra, é a melhor coisa, cara, que pode acontecer. Você já se fudeu, chegou atrasado, pelo menos tem uma festa. Pois é, eu não entendo a revolta. É porque eu acho que muita gente não sabe como é que é. E eu acho que escuta conversas paralelas e imagina que é uma coisa. Tanto é que hoje eu li uma fanfic, cara, de uma menina dizendo que eu estava no Enem puxando as pessoas e agarrando pra não deixar elas entrarem no portão. Cara, sabe qual a possibilidade disso ser verdade, sabe? E aí os comentários da galera, puta, esse cara foi longe demais, esse é caso de polícia, tem que bater nele. Caralho. Então eu falei, mano, as pessoas acreditam que realmente eu fui no Enem e fico segurando pessoas pra não entrarem no portão? Acorda domingo de manhã, o que eu vou fazer? Eu já vou impedir pessoas de fazerem o Enem. É, ele acorda domingo de manhã, mas ele vai lá pra comemorar que pessoas não entraram no Enem. Porra, sabe, cara? É um mundo paralelo de fanfics que a galera, sei lá, às vezes o cara quer acreditar que é naquilo também, né? Acho que tem muito disso. Às vezes o cara já não gosta de mim por algum motivo, ou já ficou puto com alguma brincadeira que a gente fez e tal, e aí ele aproveita o momento, não, esse é o momento de eu poder criticar o Cid, e ele quer acreditar naquilo, né? O cretino. É, esse... O imoral. Esse imoral. Bandido. O lixo humano. Cid preso amanhã. Pô, eu achei a ideia fantástica, cara. Chegar atrasado no Enem deve ser uma merda muito grande na vida de uma pessoa. Com certeza, com certeza. Ainda mais com toda essa história da cobertura, sabe, que sempre passa na Globo, que a gente fala que é sempre a mesma matéria, que eles põem as mesmas imagens e tal. Então ainda tem essa pressão. Pelo menos tem uma festa, cara. É mais legal. É, assim, resumindo como é que é o negócio, vou contar. A gente já faz isso há alguns anos e basicamente a gente vai na porta do colégio que mais tem pessoas do Brasil, né? Que mais tem alunos fazendo a prova. A gente vai até lá e monta um camarote. O camarote nada mais é do que uma caixinha de isopor, né? Que a gente leva cadeirinha de praia, fica sentadinho ali, alguns ficam em pé e tal. Tem um pagode, né? Então, antes de abrir os portões, tem um pagode ali pro cara também não ficar tão nervoso assim, né? Tem um pagodezinho, daí tá, a gente oferece cerveja ali pra galera. O pessoal levou caneta preta pra ajudar a galera que chegou antes e esqueceu da caneta. Então, a gente também dá uma ajudinha ali pra galera e tal. E, cara, e a gente, na hora que começa a fechar os portões, obviamente vira uma bagunça, né? De gritar, e, ah, o portão vai fechar e não sei o quê, cantar grito de time de futebol. O portão fechou. Então, a galera faz uma bagunça, mas é óbvio, né? Uma molecada de universitária, se não tiver bagunça, tem alguma coisa errada, né? Aí o cara que se atrasou, que chegou, pá, o portão fechou, te oferece uma cerveja gelada, o cara fica com a gente ali, te bate um papo, conversa, chora mais ri, né? Dá um abracinho, né? Tem uma recepção calorosa e carinhosa. Então é melhor do que você voltar pra casa chorando. Muito melhor. Então, basicamente, é isso que acontece. Só que os caras, não sei, tem uma galera que fica meio puta, não entendo direito. Teve até churrasco nessa edição, né? A gente fez até um churrasquinho lá, foi bem maneiro. Inclusive, teve um certificado de atrasado. Então, o cara que era atrasado, a gente oferecia um certificado, imprimia um certificado lá, assinado e tal, bonitinho, que era pra ele apresentar pra mãe dele e tal, dizendo que se atrasou pra apresentar depois em casa, né? Um certificado de atrasado. E aí, isso aqui virou uma mística de que, sei lá, parece que a gente tá dando tiro na perna do cara antes dele chegar no portão, pra ele ter que se arrastar até o portão. E não é isso que acontece, né? E assim, eu tenho total consciência de que muita gente se atrasa porque acontece uma fatalidade, isso é normal, né? É, o cara, sei lá, o ônibus quebrou, e aí ele é obrigado a pegar uma van, e aí a van pegou fogo, e aí apagaram a van com álcool. Cara, vai acontecer umas coisas assim. Uma ou outra, vai acontecer, claro, né? Não é todo mundo que se atrasa porque saiu tarde de casa, né? Por isso, realmente, às vezes acontece uma fatalidade, mas é uma porcentagem muito pequena. Da galera que se atrasou esse ano, por exemplo, eu fiquei ali conversando com o pessoal, de 7 ali que vieram parar e pegar cerveja e conversar com a gente, cara, 5 ou 4 foram porque esqueceram o RG em casa. Puta merda. E aí não tem como defender, né, cara? Você esqueceu o RG, vai fazer o quê? Uma das meninas, inclusive, ela não foi impedida de fazer a prova porque ela levou o mini RG. Você sabe o que é um mini RG? Não. É uma cópia pequenininha do RG que é pra você entrar em balada. Ela deixa na capinha do celular. E ela achou que com um mini RG ela ia poder fazer um mini Enem. E não deixaram. Não deixaram, óbvio, né? Nossa. Tem que ser o documento real, né? Ela tava com uma cópia digitalizada pequenininha. É, pra não, assim. E óbvio que não dá pra entrar, né? E aí, cara, tem umas histórias, assim, o cara que chegou de manhã cedo, a menina que chegou de manhã cedo, mas tinha um cabeleireiro do lado do Enem e foi pintar o cabelo. E aí atrasou porque pintou o cabelo. O outro que saiu pra comprar um pastel e quando voltou o portão tava fechado. Cara, essas histórias a gente faz compilado esse disso. Do pastel, esse cara do pastel só torce pra que tenha sido o melhor pastel da vida dele. Pois é. Essas histórias, esses compilados, a gente faz desde 2012, essas histórias malucas de Enem. Então a gente sabe que muita gente se atrasa por falta de vergonha na cara, sabe? Ou porque, sei lá, o cara sai, acha que, ah, de chegar até lá dura meia hora. Então o cara sai faltando realmente meia hora. É. Mas, mano, tem um monte de gente indo pro mesmo lugar, sabe? Sai com 3 horas de antecedência, né? Fazer a prova mais e importante do ano. E ainda vai chegar lá e vai ter o Cid tentando impedir ele de entrar, dando rasteira nele, né? Dando tiro na perna. Então, assim, boa parte ali realmente é porque não tá muito afim de fazer a prova mesmo. Então é isso, cara, você é condenado porque você escancara a incompetência humana. É, você é por aí, tem uma pegada dessa aí. E aí a gente fez uma baguncinha ali, óbvio, né? com esse camarote, mas umas pessoas ficam bravas. Eu super entendo a pessoa ficar brava. O que eu não entendo é a galera contar mentira pra provar um ponto, né? Isso que eu vi um texto na internet, agora eu não tô lembrando qual era a origem, mas eu recebi pelo WhatsApp, que o cara falava que tava sem fazer nada em casa e resolveu pagar de atrasado no Enem. Ah, ia chegar correndo, esperar o portão fechar, e aí ele ia chegar, ia se lamentar e dar entrevista na TV e ganhar o dia, né? Isso. Aí ele o cara pegou, saiu de casa correndo, não sei o quê, e aí o porteiro fechando a porta e tal, e ele chegando e a galera, segura, segura, segura. Aí o cara segurou, e aí ele entrou no Enem. E teve que ficar 3 horas lá dentro sem fazer nada. Exatamente, aí ele ficou putaço porque perdeu o domingo, 3 horas sem fazer nada. Eu ia fazer a prova, né? Depois dessa eu fazia a prova, tranquilaço. Pois é, cara, então tem muito disso aí. Tinha um professor, puto, mandou uma fanfic lá, e esse garoto, você tá dando risada nesse garoto? E era um garoto que, pela história do Facebook, ele tinha se atrasado porque a polícia parou ele pra revistar e bababá. E aí no texto falava, né, eu só fui parado porque era que eu sou negro e não sei o que, e bababá. Cara, é uma história meio esquisita. E aí descobriram que era uma fanfic, que era uma mentira. Que o cara tava lá e ele simplesmente se atrasou. Ele tava na porta e as pessoas até conversaram com ele. Tava na porta, se atrasou, mas ele ficou com medo de contar pra mãe e contou uma mentira. E a mãe fez um textão no Facebook. Nossa. Achando que o filho tava contando a verdade pra ele. Na verdade, ele só se atrasou. Caramba, cara, que história, cara. Galera, obrigado por vocês terem estado aqui. Foi, como eu falei, vocês foram o meu Gilberto Barros. Foi do caralho. É isso, maravilha. A gente fica feliz aí, convida todo mundo aí também, né? Da audiência de vocês, que a gente sabe que é muito grande, que tem uma galera que sempre que a gente pergunta, qual podcast legal que vocês gostam e tal, muita gente fala de vocês, então espero que a audiência aí, também procure o No Ovo, se gostou das histórias, né? Procure o No Ovo aí, venha conhecer o nosso podcast também. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein, Guga. Valeu, adeus. Este podcast foi editado por Caio Corraini.